revelou que existe uma sofisticação na atuação da organização criminosa, envolvendo agentes públicos e políticos, como secretários, procuradores e presidentes de câmaras municipais. Tribunal de Justiça condena a Prefeitura de Sorocaba a pagar R$30 mil à vítima de bullying. Agressões físicas contra a menina teriam sido cometidas por outro aluno dentro de escola da rede pública municipal. E o homem foi preso em Sorocaba durante uma operação da Polícia Federal para combater um grupo criminoso que alicia pessoas que transportam entorpecentes em seus corpos para o tráfico interestadual de drogas. Ocorreu também o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, além do sequestro de veículos aqui em Sorocaba, em Manaus e em Tabatinga. Projeto na Câmara de Sorocaba prevê a criação de mais cargos de profissionais na área da educação. Na justificativa do projeto de lei, a proposta sustenta que a modulação dos cargos de gestão escolar é essencial para o funcionamento adequado das unidades escolares. Destaque do portal da Rádio Cruzeiro FM, especialista explica o que são as armadilhas eleitorais. Senado aprova punição mais rigorosa à posse de droga. PEC recebeu 53 votos favoráveis e segue agora para a Câmara dos Deputados. Marinha dos Estados Unidos gastou quase US$1 bilhão para impedir mais de 130 ataques diretos a navios militares e mercantes americanos no Oriente Médio nos últimos 6 meses. A primeira queda de temperatura do outono vem aí. Nessa quarta-feira, porém, ainda será mais abafada. Detalhes daqui a pouco aqui no Jornal da Cruzeiro. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre a situação Israel-Irã. O ex-primeiro-ministro de Israel disse que não foi uma vitória, que apenas se defender não é vitória. Vitória é acabar com a cabeça do agressor. Juízes federais se mobilizam no Paraná em solidariedade a juízes e desembargadores afastados. Vou falar também sobre uma agressão na Câmara, a pontapés, de um deputado do PSOL, e Zema, que não pode ser incriminado por discordar da exigência de comprovante de vacina para estudantes. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. De Lisboa, Alexandre Garcia. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou a terça-feira em alta, cotado a R$ 5,27 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, caiu aos 124 mil pontos. O euro encerrou o pregão no terreno positivo, cotado a R$ 5,97. No programa desta quarta-feira, destaque para mais uma edição da Mostra de Filmes Internacional do Cinema Negro no Teatro SESI Sorocaba. Tem ainda o espetáculo Em Conluio com as Estrelas, na Estação Cultural Paula Souza. E uma dica de filme fantástica que você não pode perder aí na telinha da sua casa. Todos os detalhes dessa programação cultural é daqui a pouco aqui no Jornal da Cruzeiro, então não sai daí. E nesta edição do Jornal da Cruzeiro, você acompanha também os destaques de hoje do Jornal Cruzeiro do Sul. Prefeitura ainda recebe sugestões da população que podem ser incluídas na revisão do Plano Diretor Participativo de Sorocaba. Comissão Especial de Restauro da Capela João de Camargo é proposta. A sugestão foi anunciada ontem durante a audiência pública na Câmara Municipal. E no tempo para o esporte de hoje, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Todos os paulistas jogam hoje. O Red Bull Bragantino recebe o Vasco em Bragança Paulista. O Palmeiras recebe o Internacional no Allianz Parque. O Corinthians vai até o sul do país encarar o Juventude em Caxias do Sul. E o São Paulo, com Carpini balançando e muito, enfrenta o Flamengo no Maracanã. Bom dia, em Sorocaba, agora é 6h40. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Previsão do tempo. A primeira queda de temperatura acentuada do outono será sentida no Brasil nos próximos dias. A massa de ar frio de origem polar, que vai causar o primeiro frio do outono, chega ao país pelo interior do continente, o que aumenta o seu poder de resfriamento e facilita o espalhamento do ar frio por áreas do interior, principalmente do sudeste. Pela primeira vez em 2024, inclusive, poderemos ter geada nos três estados da região sul do Brasil. Embora não seja muito forte, essa massa de ar frio continental, como eu falei, tem o potencial para produzir as mais baixas temperaturas deste ano, sim. Em nossa região, essa queda já deve ocorrer na quinta-feira, quando as máximas não vão passar dos 22 graus. Essa quarta, porém, o dia ainda fica abafado, com termômetros entre 20 e 29 graus em Sorocaba, com possibilidade de chuva entre a tarde e a noite. Em Araçoiaba da Serra, nesta quarta, temperaturas entre 20 e 28, com a chuva chegando também no fim do dia. E em Itapetininga, termômetros variando de 19 graus pela manhã aos 28 graus à tarde, num dia de muitas nuvens e de chuva à noite. Caio César, Cruzeiro FM, número 1, jornalismo. Informação com credibilidade tem nome. Jornal da Cruzeiro. Poder e Política com Alexandre Garcia. Bom dia. Mobilização de juízes federais no Paraná ontem em solidariedade à juíza Gabriela Hart e aos desembargadores do Tribunal Regional da Terceira Região, Porto Alegre, que jurisdicionam o Paraná. Foi um golpe duro na primeira instância e na segunda instância. O Conselho Nacional de Justiça, o corregedor, decidiu sozinho afastar desembargadores da estirpe de Carlos Eduardo Thompson Flores, por exemplo, e alegando que ele não cumpriu a recomendação do Supremo de suspender todos os inquéritos sobre aquele juiz Eduardo Apio, que fez rolos e mais rolos. Punições. A juíza Gabriela Hart foi quem substituiu Sérgio Moro. Mas toda a primeira instância está de queixo caído. O ex-presidente Supremo, o ministro Marco Aurélio Mello, hoje aposentado, diz que o Supremo deveria dar o exemplo para tudo que vem abaixo dele, porque não tem ninguém acima do Supremo. E que o exemplo vem de cima. Mencionou isso num discurso no Foro da Liberdade, em Porto Alegre. Bom, enquanto isso, puerilidade lá na Câmara dos Deputados, um deputado do PSOL, Glauber, como é o nome? A primeira vez que eu vejo, leio o nome, Glauber Braga, agrediu a pontapés um ativista do Movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro, expulsando-o da Câmara a pontapés. O deputado Kim Kataguiri tentou intervir, foi ameaçado também. Agora a coisa vai para a Comissão de Ética. Por falar em PSOL, PSOL entrou com uma ação contra o governador Zema de Minas Gerais, porque ele não aceitou a exigência de certificado de vacina para as escolas públicas de Minas Gerais. E a Procuradoria-Geral da República disse que não tem nada a criminalizar no governador Zema. Eu tenho a elogiar. Parabéns, governador, protegendo as crianças de Minas Gerais. Porque qualquer pessoa que leia a bula dessas injeções experimentais e qualquer pessoa que esteja dentro da realidade, não esteja alienado, está vendo que a eficácia onde está. Enfim, parabéns, governador Zema. E Procuradoria-Geral da República está numa real. O Roberto Mota, jornalista Roberto Mota, postou uma manifestação do ex-primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, que esclarece muita coisa. Ele diz o seguinte: olha, Estados Unidos está pensando que nós vencemos o Irã, porque o Irã mandou 350 dispositivos, projéteis, foguetes, mísseis, drones, né? E apenas 7 chegaram ao território de Israel. Os outros não passaram. E um que chegou deixou em estado grave uma menina árabe israelense de 7 aninhos, a Amina, o nome da menina. Mas ele disse, isso não foi uma vitória. Defender-se de um ataque não é uma vitória. A vitória só será concluída quando a cabeça desse povo que tem usando tentáculos, que usa o Iêmen, que usa terroristas do Hezbollah no Líbano, do Hamas em Gaza, pessoal da Síria, né? Usa os outros para atacar em Israel. Se a cabeça não for atingida, não vai haver vitória. E aí diz assim, o serviço nós faremos nós, não precisamos que façam serviço por nós, queremos apenas que nos entendam e que nos apoiem. De Lisboa, Alexandre Garcia. Poder e Política com Alexandre Garcia. Construtora Planeta informa 6h45. Para você, para sua vida e para o seu mundo. Acesse construtoraplaneta.com.br. É Planeta, pode confiar. Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Jornal da Cruzeiro. Apoio cultural. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio. Qualidade e pontualidade na entrega. Nucleon pela Vida, 50 anos de radioterapia com atendimento de excelência. Cruzeiro FM, a voz da notícia. Atenção, você já parou para pensar no impacto ambiental dos copos plásticos que usamos diariamente? A Academia Ápice pensou, e é por isso que lançamos a campanha Cada Gole Conta. Na Academia Ápice, cada aluno que realiza matrícula ou rematrícula recebe uma garrafa reutilizável, contribuindo para um futuro mais sustentável. Visite uma de nossas unidades e faça parte dessa jornada pela preservação do meio ambiente. Na Academia Ápice, cada gole conta. Visite nossas redes sociais e fique por dentro da campanha. Academia Ápice Sorocaba. Academia Ápice, seu lugar de transformação. Em 2024, a Nucleon Radioterapia é ouro. A primeira clínica de radioterapia de Sorocaba e região metropolitana está completando 50 anos. São 5 décadas de avanços no tratamento contra o câncer, com inovação, equipamentos de ponta, corpo clínico experiente, alta tecnologia em radioterapia e atendimento humanizado. Nucleon pela Vida. 50 anos de radioterapia com atendimento de excelência. Saiba mais em nucleon.med.br, Avenida Washington Luiz 773. Fale com a Nucleon pelo WhatsApp 15 99121 4502. Um lugar onde silêncio, meditação e paz prevalecem. Onde não lembramos dias, lembramos momentos e a saudade toma conta de nós. Um lugar que nos faz sentir que toda a vida é diferente. Assim como são diferentes as nossas lembranças. Crematório e Cemitério Memorial Park. Ligue e receba mais informações. 3221-1012. Memorial Park. Respeito às suas lembranças. Credibilidade. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Jornal da Cruzeiro. Prestação de serviços. Trânsito. Em Sorocaba, agora 6h48, vamos direto às ruas de Sorocaba. André Fazano já está com a nossa viatura, está com imagens ao vivo para você aqui na nossa live, nosso canal oficial, youtube.com/Rádio Cruzeiro FM. Já acionando aqui o André no seu primeiro destaque, no seu bom dia, e eu já quero fazer a tabelinha aqui no convite com o nosso ouvinte que está ligado pelo YouTube. Foi sugestão aqui dos nossos ouvintes na segunda, ontem, terça-feira, também. Já tinha ouvinte falando aqui na nossa live sobre congestionamento em Sorocaba, né? Tudo que aconteceu na Ponte Francisco de Lusso, ontem no viaduto Jânio Quadros. Tinha ouvinte que estava alertando, ó, vocês estão informando aí que vai fechar toda aquela região? É certeza que o sorocabano vai para lá ontem de qualquer jeito. E não é que teve congestionamento terrível também naquela região central da cidade de Sorocaba. E o ouvinte falando, olha, não está na hora de aplicar o rodízio de veículos aqui em Sorocaba? Então, ó, atendendo a pedidos aqui dos nossos ouvintes, a enquete do dia para você. Você vai acompanhar as informações com o André e já vota também. Sorocaba precisa de rodízio de veículos? Que pergunta fácil, hein? Sim ou não? Você, ouvinte, deixa o seu voto, o seu comentário, manda o seu recado, 991355532. Nesse momento, 62% aqui dos nossos ouvintes da internet não querem rodízio de veículos em Sorocaba. André Fazano, chega mais as informações do trânsito para quem está acompanhando com imagens no YouTube, votando também na nossa enquete do dia. Bom dia a você. Bom dia, Fábio. Bom dia, Cibele. Bom dia, o Everaldo na mesa de som. Bom dia especial para o ouvinte da Cruzeiro FM, do Jornal da Cruzeiro, na manhã desta quarta-feira. Em especial, quem já passou buzinando por aqui também, viu? Falando nesse momento da Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, a ligação com a Avenida Independência. Movimentação já bem intensa aqui nesta região do Alto da Boa Vista, principalmente com os motoristas que seguem em direção ao Éden, ao Cajuru, saindo do Alto da Boa Vista, seguindo sentido Avenida Independência para a zona industrial da cidade de Sorocaba. Movimentação intensa, mas trânsito dentro da normalidade, fluindo bem. Nenhuma ocorrência que atrapalhe o motorista nesta manhã de quarta-feira. Então, quem segue nesse sentido, segue com tranquilidade, vai fazer o seu caminho desenvolvendo uma boa velocidade. Evidentemente, quem sobe, a Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, vindo da Padre Madureira ou da Avenida São Paulo, vai encontrar esse movimento mais intenso. Na parada dos semáforos, algumas filas acabam se formando, inevitavelmente. A tendência é que esse movimento aumente na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes ao longo da manhã. Então, um pouquinho mais de atenção e, nos horários de pico, paciência para quem utiliza aqui a região do Alto da Boa Vista. Quem segue sentido zona industrial, no trecho inicial da Avenida Independência, movimentação intensa. Também temos a travessia de pedestres. Bom dia! Onde tem o ponto de ônibus? Então, atenção redobrada. Muitos carros, muitos motoristas param na faixa de pedestres. Então, é preciso ter atenção, muita cautela para evitar acidentes. Quem faz o caminho contrário, saindo da Avenida Independência para acessar aqui a região do Alto da Boa Vista, também movimentação intensa, mas trânsito, bom dia para quem buzina. O trânsito fluindo bem, o motorista não encontra problemas, só para nos semáforos ao longo da via. Então, quem segue da Avenida Independência para a região do Alto da Boa Vista e também quem deixa o Alto da Boa Vista sentido marginal, sentido centro da cidade de Sorocaba, bom dia, vai encontrar esse trânsito um pouco mais intenso, um pouco mais carregado. Se vê obrigado a tirar um pouco mais do pé do acelerador em determinados momentos, mas nada também que vá atrapalhar muito o motorista neste início de manhã. Falando do tempo também, né, Fábio? Olha, céu encoberto, algumas nuvens mais carregadas no céu da cidade de Sorocaba, sol escondido entre essas nuvens, um tempo um pouco, uma temperatura mais amena, choveu, né? Ontem à noite, final da tarde, ontem à noite também, na madrugada também, choveu um pouquinho em alguns pontos da cidade de Sorocaba, então foi o suficiente para deixar a temperatura bem agradável, viu? Um clima bem gostoso na cidade de Sorocaba, não é aquele friozinho, mas também não temos aquele calorão, então uma temperatura bem amena, bem agradável, bem equilibrada. Mas com o céu desse jeito, há possibilidade de chuva sim ao longo do dia, como o Caio César já mencionou. Então, se você está saindo de casa agora, fique atento, leve aquele guarda-chuva, se proteja, se previna, porque há possibilidades de chuva nesta quarta-feira. André Fasano, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Informação com credibilidade tem nome. Jornal da Cruzeiro. Sorocaba agora é 6h53, você que está de rádio ligado acompanhando aqui a nossa primeira meia hora do Jornal da Cruzeiro, edição desta quarta-feira. Quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. Você ligado no FM 92,3, acompanhando também a nossa transmissão online, youtube.com/radiocruzeirofm. Eu convido você, está acompanhando aqui a nossa transmissão? Deixe o seu voto aqui na nossa enquete do dia. Sorocaba precisa de rodízio de veículos, sim ou não? Se você quiser opinar também, gravar a sua opinião, deixar aqui o seu recado em 30 segundos, a sua manifestação aqui na manhã desta quarta-feira, que a gente está abordando muito essa questão do trânsito, né? Duas obras importantes de recape em viadutos aqui em Sorocaba, que mostraram e serviram, né, para mostrar a importância de algumas vias aqui para a nossa cidade. Muita gente falando aqui também que sorocabano não pega rota alternativa. Ele acostuma com trecho e não sai dele nunca. Acaba gerando lentidão e congestionamento. Bom, com a palavra, você amigo motorista, você ouvinte ligado aqui na Cruzeiro FM, Jornal da Cruzeiro. Então, vote na enquete, Sorocaba precisa de rodízio de veículos, sim ou não? Ou não está vencendo neste momento com 65%? Não, o sorocabano não acredita que o rodízio de veículos irá resolver a situação e a questão do trânsito em nossa cidade. E você vai deixar o seu recado pelo WhatsApp 991355532, seu nome, seu bairro, 30 segundos a sua opinião, daquele jeito, hein? Papum! Manda o seu recado, quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto que vira e mexe, né? Tá sempre aqui na roda e nas conversas. e acaba gerando sempre essa discussão sobre como melhorar o fluxo de veículos e o trânsito da nossa Sorocaba. Vale para a região também. Cibele, o seu bom dia e o seu primeiro destaque na manhã desta quarta-feira. Bom dia, Fábio. Bom dia, Everaldo, André Fasano, Caio, Fernando, Juarez Morato, de volta conosco também, se recuperando aí. Saiu do departamento médico, estamos todos nos recuperando, graças a Deus. Obrigada a todos pelos desejos aí, estamos todos melhores. A tosse de vez em quando aparece, peço desculpa aí no ar novamente. Ontem até o ouvinte mandou, toma xarope, mel e agrião. Tomei também, tá? Só faltou o conhaque, gente. Concordo que o conhaque não rolou, porque alcoólico comigo não vira então muito, mas o resto não seria também certeza adequado logo cedo, né? Combina, imagina só, né? Eu respeito quem gosta, mas acho que não combina muito. Mas eu estou me cuidando e assim, é muita hidratação. A gente percebe a diferença, eu bebo bastante água. E aumentar essa quantidade de água ajuda bastante também. Mas seguimos em frente aí, uma ótima quarta-feira a todos. Obrigada pela companhia aqui no Jornal da Cruzeiro. E vamos falar dessa proposta que foi aprovada ontem no Senado, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que criminaliza o porte e a posse de drogas independentemente da quantidade. Esse texto foi aprovado no Senado. A criminalização do porte e da posse passa a constar no artigo 5º da Constituição, o dos direitos e garantias individuais. Essa proposta ainda segue agora, precisa passar pela Câmara dos Deputados. A PEC recebeu 53 votos favoráveis e 9 contrários no primeiro turno, e agora no segundo turno 52 votos favoráveis e 9 contrários. O único partido a orientar o voto contrário foi o PT, e o MDB liberou os senadores da bancada para votar como preferissem. Os outros partidos orientaram o voto favorável à proposta. Essa PEC do Senado aí é uma reação de parlamentares ao avanço do STF em um julgamento que pode descriminalizar o porte de maconha em pequena quantidade para uso pessoal. Então, passou agora em segundo turno. Importante aqui a gente destacar, porque foi ontem à noite, então a gente destacando aí o Senado que aprovou essa PEC que entra agora, passa para a Câmara dos Deputados para criminalizar qualquer porte de qualquer quantidade de porte de droga aqui no país, Fábio. E já foi motivo de enquete aqui na nossa live também, né? Sim. Aliás, de muita discussão entre os nossos ouvintes e o posicionamento naquele trecho, naquele momento na Câmara dos Deputados. Você cita a questão da liberação de bancada, posicionamento dos partidos, principalmente do Partido dos Trabalhadores. O senador Jacques Wagner, líder do PT no Senado, ele utilizou o seu tempo para orientação de bancada e até mesmo do seu voto, e ele se posicionou durante o momento de votação. Nós separamos o trecho exatamente do posicionamento pelo voto contrário à matéria do PT, e assim a gente ouve também o posicionamento do senador Jacques Wagner. Libera pra gente aí, Veraldo. Aqui fica parecendo que nós estamos simplificando. Quem é a favor para botar na cadeia? Eu quero saber o que que resolve o problema das drogas, que efetivamente a cada dia entristece mais e mais famílias. Então, eu quero dizer que acompanharei o meu partido na votação individual. O governo não orienta votação por entender que essa é uma questão, como já disse, praticamente de consciência, mas eu sou obrigado a dizer, estamos fazendo uma tarde memorável pela afirmação do plenário do Senado como legislador e, ao mesmo tempo, me perdoe, não sei se é eficiente, porque não sei se é isso que vai resolver o problema das drogas no Brasil. Senador relator da matéria, Efraim Filho, também destacou, logo depois da votação, que agora o rigor da lei para os traficantes nessa matéria tão importante para o Brasil. Comemorou demais o resultado e fez o seu comentário logo na sequência. Vamos ouvi-lo. A PEC, ela deixou muito claro que traficante é tratado com rigor da lei, as penas mais graves, o encarceramento e como crime hediondo. Ao usuário, sempre penas alternativas à prisão, sempre restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade. A questão do quantitativo, ela sozinha não pode ser capaz de decidir a diferença entre o usuário e o traficante. Existem, inclusive, várias operações de polícia federal que prendem traficantes sem nenhuma grama na mão. Então não pode ser a quantidade que define. Vocês todos já fizeram cobertura de vários a oportunidade em que se prende o traficante sem ele estar com a droga na mão, porque existe um trabalho de investigação feito isso. Então, nosso entendimento é que a quantidade não pode ser o critério único e exclusivo para diferenciar o usuário do traficante. A lei, ela não discrimina, né? A lei, ela pede que seja aplicada a todos, independente de raça, cor, sexo, condição social. A lei, ela é para servir a todos e para ser aplicada a todos. Muito bem, matéria que passou pelo Senado, volta para a Câmara dos Deputados, mas mais uma vitória, mais um passo importante dentro daquilo que todos os analistas políticos estão colocando, que é a resposta do Congresso Nacional, aquela votação, aquela matéria que está no STF, está paralisada, mas que agora a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, principalmente, como um todo, né, Câmara e também os senadores, colocam a situação das drogas aqui no Brasil. Fechando aqui o nosso bloco do Jornal da Cruzeiro, te agradecer o nosso ouvinte, o Edivaldo Castiglione, está informando que aconteceu, tem uma ocorrência em andamento, segundo ele, ó, na vinda de Sorocaba para o Éden, pela Victor Andrew, bem em frente ao sindicato, uma carreta caiu do bitrem. Então, trânsito travado até a GM. Valeu, Edivaldo. Nossa reportagem vai apurar, vai trazer imagens ao vivo já já dessa ocorrência. Nosso André Fazano já já chega com detalhes e até orientação necessária de uma via bastante movimentada todos os dias, tanto pela manhã também durante o período da tarde, nos horários de pico, trazendo a orientação necessária sobre essa ocorrência em andamento agora ali na Victor Andrew. Nosso muito obrigado, viu, Edivaldo? Grande abraço a você e a todos que estão participando aqui da nossa live. Vem aqui para o YouTube, youtube.com/Rádio Cruzeiro FM. Eu quero o seu voto, hein? Eu quero voto atrás de voto, a sua opinião, o seu comentário. Você vota no YouTube, você comenta pelo WhatsApp. Sorocaba precisa de rodízio de veículos, sim ou não? Deixe o seu recado, o seu voto na nossa enquete e manda o seu recado pelo 991355532. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Reserva da Baronesa da Magnum Construtora, único empreendimento de casas com 3 dormitórios mais suíte, próximo ao Vanelville. BMA, Medicina e Segurança do Trabalho, a solução que dá resultado. Ligue 3326-4330. Academia Ápice, a sustentabilidade faz parte do nosso DNA. Conheça a campanha Cada Gole Conta. Matricule-se e ganhe uma garrafa reutilizável. A Magnum Construtora apresenta Reserva da Baronesa, o único empreendimento com casas isoladas de 3 dormitórios mais suíte ao lado do Vanelville. Um lugar acolhedor com um padrão Magnum Construtora de qualidade. Mais de 10 itens de lazer que priorizam o bem-estar. Espaço gourmet, piscina, arena multiuso, pet place, academia e muito mais. Plantão de vendas, Américo Figueiredo, 6105. Acesse magnumconstrutora.com.br ou ligue 99192-7007. Manual de sucessão nas empresas familiares. Livro do advogado Vinícius Camargo Silva, com prefácio do professor Luiz Marins. O manual está disponível nas versões impressa e e-book na Amazon e nos principais marketplaces. Bastando procurar pelo título, Manual de Sucessão nas Empresas Familiares. Na obra, Vinícius Camargo Silva, que é advogado, consultor de empresas, mestre em Direito pela PUC São Paulo, palestrante e conferencista, divide com o leitor sua experiência de mais de 25 anos de atuação em centenas de projetos de estruturação e sucessão de empresas familiares. Escrito em linguagem multidisciplinar, o livro consiste em verdadeiro guia prático sobre a sucessão nas empresas familiares, holdings, acordos e demais instrumentos relacionados ao tema. Vale conferir. Jornal da Cruzeiro. Apoio cultural. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio. Qualidade e pontualidade na entrega. Nucleon pela Vida, 50 anos de radioterapia com atendimento de excelência. Cruzeiro FM, a voz da Marrone Despachante. 39 anos de experiência atendendo Sorocaba e região. Serviços de licenciamento, transferência, primeiro registro. Comprou um carro zero quilômetro? O Rony prepara seu registro e placa direto na concessionária. Atendimento especializado para o público PCD com processo de isenção de impostos. Está com seus documentos atrasados? O Rony Despachante parcela em 12 vezes nos cartões de crédito. Rony Despachante, descomplicando você. Aqui resolve. Rua Aparecida 1320. WhatsApp 997182822. Se você quer mais segurança, conforto e beleza para sua casa, você precisa conhecer a Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, que tem a solução ideal para o seu projeto. A Estrela Radiante oferece suporte técnico especializado, garantia de fábrica e os melhores preços do mercado. Além disso, trabalha com materiais de primeira qualidade, design moderno e acabamento impecável. Não perca tempo, faça um orçamento sem compromisso e comprove a diferença. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio. Qualidade e pontualidade na entrega. Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. estrelaradiante.com.br. No Jornal da Cruzeiro, as ações dos nossos vereadores. Legislativo. Está tramitando na Câmara Municipal de Sorocaba um projeto de lei de autoria da vereadora Yara Bernardi, do PT, que prevê a criação de mais cargos de diretores para os centros de educação infantil aqui na cidade de Sorocaba, além de outros profissionais na área da educação. O projeto, que foi considerado inconstitucional, numa primeira análise pelos vereadores, foi derrubado o parecer de inconstitucionalidade, ou seja, o projeto, a proposta, volta para o debate aqui na Câmara Municipal. Para falar desse projeto, sou ao lado da vereadora Yara Bernardi. Vereadora, obrigado por atender o Jornalismo da Cruzeiro FM. Primeiro, gostaria que a senhora explicasse o que consta esse projeto, o porquê da apresentação desse projeto que prevê a criação de novos cargos na área da educação. Nós temos profissionais nas escolas municipais de Sorocaba, como outras escolas, que são extremamente importantes para a proposta pedagógica, o bom funcionamento e a qualidade da educação, que são os diretores, os vice-diretores, os orientadores pedagógicos. E nós temos aí um número insuficiente desses profissionais. Nós temos escolas assim, escolas de creche para escola, como o da Vila Helena, que tem 900 alunos e crianças pequenas, de creche para escola. Eu fiquei assim impactada quando fui visitar. E ali só tem uma orientadora e um diretor. Não tem vice, não tem mais orientadores. A direção da escola fica 900 crianças, uma escola imensa. Somente esses dois profissionais. Se o diretor cumpre a sua jornada, o orientador, muitas vezes, e o orientador também, a escola fica acéfala. Tivemos aquele caso da criança que ficou presa no tanque da areia, que foi chamado de criança que ficou dentro da jaula. O diretor já tinha cumprido a sua jornada, o orientador já tinha ido cumprir sua jornada em outra escola também, porque muitos orientadores atendem mais de uma escola. Então nós estamos dando um novo cronograma, um quadro do magistério para a direção das nossas escolas, fazendo a proporcionalidade. Então, se eu tenho aqui numa escola com 40 turmas um orientador, eu tenho uma escola com 10 turmas, um orientador também. Queremos a proporcionalidade desses profissionais tão importantes pelo número de alunos, pelo número de salas de aula. E não as escolas tão grandes, tão desproporcionais, que a gestão se torna ainda muito mais difícil. Agora, vereadora, projeto como esse teve um parecer de inconstitucionalidade por partir do Executivo. Uma iniciativa como essa deveria partir do Executivo e a senhora apresentou. Acabou derrubando a inconstitucionalidade, mas teme que isso possa resultar no MADIM, caso esse projeto seja aprovado. Chegou a tentar um diálogo com a Prefeitura para viabilizar esse projeto, que um projeto semelhante venha do Executivo para cá? Reivindicação muito antiga, compromissos que foram assumidos pela Secretaria de Educação e não cumpriu de chamamento. Até professores faltam nas escolas municipais agora. Já foi prometido que orientadores seriam chamados, mas nós queremos discutir aqui o segmento que atendido, o ensino fundamental, a pré-escola e a creche, orientadores para cada segmento e a proporcionalidade em número de salas e o número desses profissionais. Eu estou falando em qualidade do ensino. Então, derrubamos aqui a inconstitucionalidade que não poderia ser apresentada por mim como vereadora, mas sim o prefeito, mas o debate está sendo feito. Os profissionais estiveram aqui representando o segmento da educação municipal e nos ajudaram a redigir esse projeto, que eu espero que seja considerado pela prefeitura como foi o fundo rotativo que eu fiz para que as escolas tivessem uma parcela do orçamento para gerir a sua educação, cada uma com a sua especificidade. Fiz, foi discutido no governo da prefeita Jaqueline e assumido no governo do prefeito Mano, origem da Câmara. Vereadora, temos, é claro, a derrubada da inconstitucionalidade da matéria. Acredita que a senhora terá a mesma facilidade para a aprovação desse projeto diante das circunstâncias, mesmo ele tendo sido considerado inconstitucional na sua origem? Eu espero que o Conselho Municipal de Educação se debruce sobre o projeto, a Secretaria também, a Prefeitura, para que a gente possa chegar num consenso. Agora, não podemos ter mais escolas monumentais, imensas, com profissionais faltando. Depois acontecem problemas, querem culpar os profissionais, mas não a falta de profissionais. É isso que tem que ser levado em conta. Tá certo, agradeço a vereadora Yara Bernardi do PT. Projeto, portanto, como eu disse, teve o parecer de inconstitucionalidade derrubado. Ele segue tramitando na Câmara para ser analisado pelos vereadores nas próximas sessões, em primeira e segunda discussão. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1, em jornalismo. Mande sua mensagem para o Jornal da Cruzeiro pelo WhatsApp 991355532. Sorocaba 712, Sibeli, vamos direto deixar o bom dia para quem está ligado conosco aqui na nossa live, youtube.com/Rádio Cruzeiro FM, a enquete do dia para você, olha, quero seu voto, hein? Se você está acompanhando no FM, dá um jeito aí de entrar na nossa live para a gente tentar entender aqui o pensamento e a opinião também do motorista sorocabano, ainda mais você que está a caminho do trabalho, está circulando pelas principais ruas e avenidas da nossa cidade, nos dá o carinho da audiência em toda a região também. Vale para você que muitas vezes vem para Sorocaba, né? Tem os seus compromissos por aqui, mas mora em outra cidade, mas sempre está em Sorocaba, pode votar também na nossa enquete do dia, que é uma sugestão dos nossos ouvintes, que navegam aqui pela nossa live e mandam os seus recados pelo WhatsApp. Nós estamos atendendo aqui o seu pedido. Aliás, você pode sugerir também temas aqui para as nossas enquetes e perguntas. Mande aqui a sua sugestão. A gente recebe com muita alegria a participação de todos vocês. Ah, quero que vocês façam uma enquete sobre determinado assunto, manda pra gente aqui. Com certeza vamos atender o seu pedido, porque durante toda a semana haja assunto, né? Todo dia tem um assunto diferente e a gente vai fomentando com os nossos ouvintes tamanha audiência e a sua participação, que a gente agradece demais. A pergunta do dia: Sorocaba precisa de rodízio de veículos, sim ou não? Deixe o seu voto no youtube.com/Rádio Cruzeiro FM e grave a sua mensagem pelo 991355532 em 30 segundos, a sua opinião aqui no Jornal da Cruzeiro. Com muita gente participando, pessoal, acorda cedo com a gente aqui e deixando receitas para vocês, Sibeli. Aliás, eu já estou tomando nota dessas receitas aqui. Eu gosto das pessoas, cada um colocando aqui a sua maneira de levar lá para cima a nossa imunidade, né? Isso é importante, hein? O corpo responde bem quando sofre os ataques aí de um resfriado, de uma gripe. Então, já tomei nota aqui das receitas que estão aparecendo aqui, Sibeli. Pois é. O Alessandro, deixa o seu bom dia, uma ótima quarta-feira. Marcelo Guilherme, motorista de aplicativo. O Luiz Fontanês, Alcir Laurindo, Clélio Alexandre do Rosário, a Miriam Zaccarelli, o Sérgio Arruda, o Anselmo Mantoani, Alexandre Ribeiro, André Moraes, William Vasques, Newton Antunes, Edson Gomes Miranda, o Kleber Miguel, o Érico também deixa o seu bom dia, ele fala: rodízio já em Sorocaba, menos carros e motoristas horríveis pelas ruas. O Kleber Miguel diz que ele está convidando aqui o prefeito Manga para passear pelo bairro Caputera. Diz: estamos abandonados aqui, lâmpadas queimadas, mato alto, buracos enormes e agora está virando descarte de entulhos. Estão passando aqui, viu, a sua informação para a prefeitura também, viu? Deixa eu ver aqui, opa, subi a tela. Kleber, a gente está passando aqui também. O Biraci Teixeira deixa o seu bom dia. O Paulo, o Saulo Freitas fala que não tem que ter rodízio e sim melhorias nas vias urbanas, melhor fluidez no trânsito. Sorocaba cresceu, mas as ruas não. O Marco Luiz deixa o seu bom dia. O Edivaldo Castiglione, o Júnior Pereira, o Antônio Carlos Santos. William Vasquez fala que ficou chique o viaduto Jânio Quadros. Ó, o William já passando aqui a informação pra gente do viaduto então, também. Já tá liberado então, é? Acho que já vai ser igual ontem, né? Que olha, é a previsão à tarde e acaba... liberado, acaba foi bem rápido, hein? Bem rápido, porque é maior, né, que a ponte da Rua 15. Aí o Edivaldo trouxe aquela informação que a gente já passou aqui em relação ao trânsito complicado, travado até a GM, porque tem na vinda de Sorocaba para o Éden, pela Vitor Andrews, em frente ao sindicato, caiu a carreta do Bitrem. Então tem uma informação, atenção você que está no trânsito nessa região também. O José Henrique, do Jardim Paulista, o Galo, José Henrique dos Santos, deixa aqui o seu bom dia e pergunta se tem alguma novidade sobre o aeroporto de Sorocaba, sobre voos nacionais. A gente vai saber já também, viu, José Henrique, o Galo, a gente já se informa a respeito se tem alguma novidade com relação a isso. A Lídia Pérez também deixa o seu bom dia. A Cícera Soares fala do chá. Chá de orégano com limão. Esse vou confessar que eu não conhecia, viu, também Cícera? Não, viu? Eu tomo e é ótimo o fortalecimento do sistema imunológico, ela diz. Ela falou, começa a tossir, ela já toma esse chá. Eu vou fazer à noite, tá? Não vai ser durante o dia, não, mas à noite vou fazer esse chá. Obrigada pela dica aqui, porque realmente parece que tem um bichinho do Han-Han, aquele famoso na garganta, e a gente não consegue falar. Acaba tossindo aqui, o que é bem desagradável também. O Saulo Freitas fala que daqui uns 10 anos, Sorocaba irá travar com relação ao trânsito. Pablo Pristila deixa o seu bom dia. O Carlos Corrá também. O Dayton Pereira dos Santos. A Lúcia Helena Antonelli fala, bom dia. O Sorocabana e região anda lentamente só na esquerda. Quem dirá pegar rota alternativa? A prefeitura tem que melhorar investindo em viadutos para fluir o trânsito. Já era isso para ontem. O Dena Della Torre deixa o bom dia a todos. O Leandro Passos também deixa um ótimo dia. A Lúcia Maria. O Miguel Montoro deixa o seu bom dia. Estima melhoras a nós, todos aqui da equipe. Obrigada. Ele está perguntando se o viaduto Jânio Quadros está liberado. Já a gente consegue confirmar isso, tá bom, Miguel? A assessoria da prefeitura já está contactando os amarelinhos para saber exatamente o status da obra. Já tem informação aqui. O Antônio Cossia diz, rodízio? Claro que não. O Emerson Paulo deixa o bom dia. O Everton Sandin também, do Vanelville. O Éder Cavalcante, problema do trânsito de Sorocaba é o modo do sorocabano dirigir, só por Deus. O Carlos Meira deixa uma ótima quarta-feira a todos. O José Renato Nóbrega também fala, bom dia, sim, ao rodízio. O Breno Augusto pergunta, por que não tem metrô em Sorocaba? José Murilo Mauad também deixa um bom dia para todos, a melhor equipe de rádio da cidade. Um abraço para você, José Murilo Mauad. E o André já está conectado. A gente fala, né, agilidade aqui. Eu estou falando aqui com vocês e a gente está conectando o André na live, trazendo informação, essa informação que o Vite trouxe a respeito do problema com a carreta Bitrem. Então nós vamos saber do André o que está acontecendo neste momento, André Fazano. Pois é, Cibele, temos aqui esse problema na Avenida Victor Andrew, para quem segue em direção ao Éden, ao Cajuru, mas problema resolvido, olha só. Falamos exatamente no momento em que a carreta Bitrem acabou sendo conectada. Então já temos aqui o trânsito fluindo, vai fluir normalmente porque a carreta já está saindo do local. Ela acabou tendo esse problema e essa carreta Bitrem acabou, o Bitrem acabou se desconectando, mas já está tudo ok. Está tudo ok, né? Tá certo, eu estou tentando ouvir o caminhoneiro que não estou conseguindo ouvir ele, o motorista dessa carreta. Tá certo, tá tudo certo, parece que está tudo certo pelo que ele falou aqui, mas... eu vou tentar, pelo menos, tirar a carreta desse trecho aqui de subida para, é claro, verificar exatamente o que aconteceu, mas o fato é que a carreta já saiu do local onde estava, quase em frente aqui, praticamente em frente, né, ao clube do Sindicato dos Metalúrgicos aqui na Victor Andrew. Então a situação já voltando à normalidade. A gente percebe que a carreta já está subindo por aqui, o trânsito começa a fluir, então... Não era uma situação tão grave assim, até porque a movimentação na Victor Andrew, o trânsito sempre fluiu muito bem. A carreta estava na faixa da direita e com isso acabou facilitando aí para quem passava pela esquerda. Como essa movimentação neste momento não é tão grande, é claro, algumas filas acabaram se formando, mas não chegou a ser um congestionamento tão grande assim, a ponto do motorista perder muito tempo. Geralmente quem passa por aqui passa rapidinho, né? Como eu disse, a Vitor André é uma via que não temos um fluxo tão grande assim de veículos, é uma pista duplicada, bom dia, é uma pista duplicada, então facilita bastante para a fluidez do tráfego. Mas é claro, uma carreta parada na faixa da direita acaba atrapalhando de certa forma. Mas a situação já sob controle aqui, pelo menos a carreta já deixou o local, o trânsito começa a fluir. Então, pelo menos uma boa notícia para quem utiliza a Vitor André por aqui. A carreta Bitrem já conseguiu aí se conectar, o trânsito já começa a fluir um pouco melhor. Então, a situação de momento é essa, viu, Fábio, Cibele, sem contratempos, sem problemas para o motorista nesta manhã de quarta-feira. Pelo menos o problema que tinha foi resolvido, o trânsito começa a fluir um pouco mais aqui na Vitor André. Dentro de instantes, tudo dentro da normalidade também por aqui, viu, Fábio e Cibele? Valeu, André, obrigado pelas informações. Olha, tudo em tempo real, né? A informação chega do ouvinte, a equipe no local, já orientando, trazendo as informações, o trânsito sempre carregado nessa região, mas agora tudo ok, já não é mais problema com a carreta, problema já resolvido, também situação resolvida. Nosso André fazendo que não para, né? E atendendo a pedidos, ele sai daí, vai direto para o viaduto Jânio Quadros, onde o pessoal está dizendo aqui na nossa live, agradecer o Jorge, nosso ouvinte, informando que o viaduto está sim liberado. Então, o resultado que ontem você acompanhou antes das obras, hoje nosso André Fazano mostra já já para você o resultado de mais um recap ali no viaduto Jânio Quadros, também um dos mais importantes, ligando a área central da cidade de Sorocaba, também a zona norte da cidade. Já já com mais informações para você. Construtora Planeta informa 7h21 para você, para sua vida e para o seu mundo. Acesse construtoraplaneta.com.br. É Planeta, pode confiar. A notícia em tempo real. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Com a gente apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro estão... Reserva da Baronesa da Magnum Construtora, único empreendimento de casas com 3 dormitórios mais suíte, próximo ao Vanelville. BMA, Medicina e Segurança do Trabalho, a solução que dá resultado. Ligue 3326-4330. Academia Ápice, a sustentabilidade faz parte do nosso DNA. Conheça a campanha Cada Gole Conta. Matricule-se e ganhe uma garrafa reutilizável. Você, proprietário de imóvel, está procurando por uma imobiliária de confiança? Vem para a IMAX Imóvel! Com 30 anos de experiência, temos uma equipe especializada para tornar o processo de locação rápido e eficaz. Aqui o seu imóvel não fica parado. E você ainda pode acompanhar passo a passo do seu contrato através do nosso aplicativo ou site. Da assinatura até a rescisão contratual. Não é incrível? Só aqui você tem agilidade e segurança para a sua locação. Não perca tempo e entre já em contato conosco no WhatsApp 15-2101-0900. Anote 2101-0900. Emax Imóvel. Aqui o seu imóvel tem valor. Doutora Janaína Harder e professor Vitor Nieri convidam você que tem 60 anos ou mais a participar da oficina Memória e Movimento. Trabalhe aspectos essenciais para um envelhecimento saudável, visando melhorar a memória e o condicionamento físico em um ambiente acolhedor, com estímulo à socialização. Inscrições abertas. WhatsApp 15-98181-1900. Clínica Essence. Saúde Integral. Avenida Mário Campolim, 280. Oficina Memória e Movimento. Cuidando da sua saúde física e cognitiva no envelhecimento. Sorocaba Ambiental. Especializada em limpezas técnicas em espaço confinado e altura conforme NR 33 e 35. Serviços de hidrojato com temperatura de água quente de até 130 graus. Extremamente eficiente onde existe a presença de óleos e graxas. Licenciamentos ambientais. CETESB, IBAMA. Produtos controlados. Sorocaba Ambiental. Uma empresa especializada para o setor industrial. Acesse sorocabaambiental.com.br ou ligue 15-3238-8888. Se você quer mais segurança, conforto e beleza para sua casa, você precisa conhecer a Estrela Radiante Esquadrias e Alumínio, que tem a solução ideal para o seu projeto. A Estrela Radiante oferece suporte técnico especializado, garantia de fábrica e os melhores preços do mercado. Além disso, trabalha com materiais de primeira qualidade, design moderno e acabamento impecável. Não perca tempo, faça um orçamento sem compromisso e comprove a diferença. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio. Qualidade e pontualidade na entrega. Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. estrelaradiante.com.br. Inteligente, ágil, competente, formador de opinião. Jornal da Cruzeiro. Agora, agora, no Jornal da Cruzeiro, Espaço Cidadão, onde você é ouvido. Espaço Cidadão. Em Sorocaba, agora 7h25, com a participação do ouvinte. O tema é sempre muito polêmico, né? Toda vez que a gente faz essa abordagem aqui com os nossos ouvintes, já há alguns meses que nós abordamos o mesmo assunto, já faz um certo tempo, né? E agora com essa questão da lentidão no trânsito em Sorocaba, há muita cobrança. Nós falamos muito da nossa campanha da Rota Sorocabana, que as demandas apresentadas ao governo do estado e que as prefeituras tenham feito isso. Hoje vamos receber aqui o prefeito Rodrigo Manga, ele vai explicar para a gente. Sorocaba, né, apresentou as demandas, os problemas que a gente está vendo aqui na rodovia Raposo Tavares para resolver, né? Sai de uma pista lento, entra na outra em alta velocidade, daí não tem acostamento, não tem saída para bairro, viaduto sem entrada para Raposo. Tudo isso tem que ser resolvido, porque acaba afetando diretamente na qualidade do trânsito aqui em nossa cidade. Prefeito Rodrigo Manga, que tem agenda conosco hoje aqui, que nada de errado aconteça com o prefeito para que ele possa estar conosco na manhã desta quarta pessoalmente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Está agendada a entrevista, confirmada pela assessoria. Que esteja tudo ok com o prefeito. Semana passada não esteve conosco, estava com a coluna travada. Mas hoje tomara que ele acorde bem, esteja conosco aqui. Importante a participação do prefeito Rodrigo Manga aqui no Jornal da Cruzeiro. Pergunta do dia para você que está navegando aqui na nossa enquete. Olha quanta gente online. Mas pessoal, vamos votar na enquete. Deixa o seu voto aqui. Está aqui no nosso bate-papo. Clica nela. Sorocaba precisa de rodízio de veículos, sim ou não? Por enquanto, 70% diz não, não precisa de rodízio de veículos. Eu quero o seu voto, eu quero a sua opinião. Manda o seu recado em 30 segundos pelo nosso WhatsApp, 991355532. Libera pra gente aí, o pessoal tá participando aqui, Veraldo. Bom dia, colaboradores e ouvintes da Cruzeiro FM. Eu não acredito que o rodízio de carros em Sorocaba seja uma boa ideia, não. Eu acredito que o rodízio seria um incentivo para aumentar a frota. Quem tem um carro com final de placa, tem outro, e vai aumentar a quantia de carro sem necessidade. Eu acho que não é uma boa o rodízio de veículos em Sorocaba. Bom dia, pessoal da Cruzeiro e ouvintes. Antes de um rodízio de veículos, eu acredito que o que é necessário aqui em Sorocaba é melhor engenharia de tráfego. Eu vejo as avenidas, ruas de bairros, muitas que poderiam ser de mão dupla, viraram mão única, e assim, eu não sei o motivo, mas eu acho que essa engenharia de trânsito precisaria ser melhorada. É o Júnior Pereira, do Vanelville. Bom dia, equipe e ouvintes da Cruzeiro FM, aqui Laércio, do Novo Eldorado. Sorocaba não precisa de rodízio, não. Rodízio em São Paulo não adiantou nada, todo mundo comprava um carro velho com a placa trocada ali para poder rodar, então continuou rodando o mesmo número de pessoas. O que precisa é racionalização do trânsito. Secretaria de Mobilidade aí precisa trabalhar em cima disso. Tem muito local aí que vira um gargalo e trava todo mundo, fora o motorista também, que não sabe achar caminho alternativo. Falei, ótima semana a todos aí. Bom dia, pessoal da Rádio Cruzeiro, um abraço a todos aí, que é o Alessandro. Eu acho que Sorocaba não precisa de rodízio, Sorocaba precisa de motorista que tenha educação no trânsito. É muito motorista sem educação, não respeita, passa sinal vermelho, qualquer coisa, buzina. É isso que precisa, motorista consciente e com educação. Bom dia, fantástica equipe do Jornal da Cruzeiro, melhor jornal de Sorocaba e região. Aqui Luiz, Central Park. Pois é, o exame de sangue pedido em janeiro já saiu o resultado, né? Agora só falta o médico ver. Foi marcada a consulta de retorno para julho, mês 7 de 24. Até lá o exame já não vale de mais nada, né? É correto isso, será? Desculpe desabafar com vocês, mas não tenho a quem recorrer. Vocês são a minha voz. Valeu. E quanto ao ultrassom, também abdominal, acho que daqui uns dois, três anos, eu consigo fazer. Né? Obrigado, viu, gente? Desculpa o desabafo aí. Fiquem com Deus. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, Fábio, Cibele, Veralda, toda a equipe da rádio. É o Manuel do Jardim Santa Marina 2. Ouço todos os dias a rádio, todos os dias ligado na Cruzeiro, trabalho de motorista, o dia inteiro na rua, trabalhando, motorista. Agora, essa enquete rodízio de Sorocaba, sorocabano chora de barriga cheia, tá pensando que é São Paulo, é? Imagina, sou totalmente contra rodízio. Já não tem necessidade. Bom dia a todos. Obrigado a todos que estão participando e votando. Tá bombando aqui a nossa enquete. É isso aí. Quero ouvir aqui a sua opinião. Quero o seu voto também. youtube.com/radiocruzeirofm. Sorocaba precisa de rodízio de veículos. Você vai votar na nossa enquete aqui no YouTube. Tá aqui no nosso bate-papo. E já vai deixar o seu recado também gravando a sua mensagem em 30 segundos pelo WhatsApp 991355532. Everaldo, pra gente fechar esse bloco, tem mensagem do ouvinte sobre o trânsito aqui em Sorocaba também. A gente ouve essa mensagem, vai direto para o intervalo, voltando já já com mais notícias para você, mas tem prestação de serviços aqui, vamos ouvir. Bom dia, Rádio Cruzeiro. Aqui quem fala é Marcelo Guilherme, motorista de aplicativo. Eu estou vindo do Vanelville, Isaltino Guanabara, trânsito lento, desde o Esperança, subindo até a Universidade do Trabalhador. Motivo: trânsito está carregado. Um ônibus quebrado em frente à praça ali da General Osório. E tem só uma faixa. Então o trânsito está carregado. Eu levei quase 15 minutos para chegar do Vanel até Avenida Brasil. Bom dia a todos. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de Reserva da Baronesa da Magnum Construtora, único empreendimento de casas com 3 dormitórios mais suíte, próximo ao Vanelville. BMA, Medicina e Segurança do Trabalho, a solução que dá resultado. Ligue 3326-4330. Academia Ápice, a sustentabilidade faz parte do nosso DNA. Conheça a campanha Cada Gole Conta. Matricule-se e ganhe uma garrafa reutilizável. A Magnum Construtora apresenta Reserva da Baronesa, o único empreendimento com casas isoladas de 3 dormitórios mais suíte ao lado do Vanelville. Um lugar acolhedor com o padrão Magnum Construtora de qualidade. Mais de 10 itens de lazer que priorizam o bem-estar. Espaço gourmet, piscina, arena multiuso, pet place, academia e muito mais. Plantão de vendas, Américo Figueiredo 6105. Acesse magnumconstrutora.com.br ou ligue 991927007. Notícia urgente. Empresa economiza 200 mil reais com a Previdência Social através dos serviços de saúde e segurança do trabalho. A sua empresa aproveita essa oportunidade? A BMA SST auxilia as empresas a obter essa economia. Entre em contato conosco através do WhatsApp 15 996563386. 15 996563386.

De um lado, as autoridades de trânsito às vezes exageram mesmo na quantidade de radares que de penduram por aí, e do outro, motoristas que resolvem acelerar mais do que o permitido. E na internet, uma pilha de artimanhas para escapar do radar. Atenção para aqueles quadrados desenhados no asfalto que são os sensores, e alguns que caracterizam crime, como os adesivos sobre a placa e gel para confundir o radar, e uma tinta especial com a mesma finalidade de dificultar a identificação da placa. E os aparelhos eletrônicos que se dependuram atrás do para-brisas para detectar o radar lá na frente. E até os aplicativos do tipo Waze, que alertam o motorista da presença de radares na cidade e nas estradas. Atenção, pois os que bloqueiam o radar são ilegais. Auto Papo com Boris Feldman. O recém-lançamento do Renault Kardian é muito mais do que um novo modelo da marca francesa, pois ele representa o fim da produção no Brasil dos modelos Dacia, uma subsidiária da Renault no leste europeu, especialista em carros baratos e resistentes, e o retorno da produção de automóveis legitimamente Renault, de maior qualidade, sofisticação e até inaugurando um novíssimo motor, 1 litro turbo de 125 cavalos. O Kardian é, portanto, o primeiro modelo desta nova política da Renault, e suficientemente esperta para não cobrar mais caro por tudo isso. Pelo menos no início, o Kardian chega com preços extremamente competitivos, começando de 113 mil até R$ 132 mil. Auto Papo com Boris Feldman. Apoio Cultural. Automec. Baixe agora o aplicativo da Automec Chevrolet. Aproveite as vantagens e concorra a prêmios. Neste mês tem Outlet Chevrolet em todas as lojas do Grupo Automec. São as últimas unidades 2024 com preços abaixo da nota fiscal da fábrica. É isso mesmo, só na Automec você compra o seu Chevrolet zero com o menor preço do Brasil, além de taxa zero em até 36 meses. Mas aproveite, são pouquíssimas unidades em estoque, em Sorocaba, paralela a Castelinho e Avenida General Carneiro. Ou visite automeccevrolet.com.br. No trânsito dê sentido à vida. Chevrolet. Credibilidade. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Em Sorocaba, agora às 7 horas mais 42 minutos. Quero agradecer aqui nosso ouvinte, o Álvaro do Piazza de Roma. Está dizendo aqui que está caminho do trabalho. Ele fica ansioso, viu, Cibele? Por quê? Eu falo da enquete, ele quer votar na enquete. Porque ele está acompanhando no rádio, né, em 92,3. Ele está dizendo, agora sim, cheguei no trabalho, estou abrindo o YouTube, já conectado e votei na enquete. E ele está dizendo aqui, não, Sorocaba não precisa de rodízio. Está bravo aqui. O trânsito em Sorocaba está caótico, Sorocaba precisa de fiscalização. Rodízio nunca. Tá certo, Álvaro. Valeu, obrigado, hein? Mas não fica bravo com a gente, não. Eu fico chamando aqui para o YouTube. Mas tem até as 10 horas da manhã para você deixar o seu voto. É importante que você saiu do rádio com total segurança, estacionou seu carro, está no trabalho, ligou no YouTube e agora sim acompanhando com imagens ao vivo aqui no nosso canal oficial. Um abraço a você e a todos os moradores do Piazza de Roma. Sempre de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM. Sorocaba precisa de rodízio de veículos, sim ou não? Você vai deixar o seu voto aqui na nossa enquete no YouTube e gravar a sua mensagem pelo 99135-5532. Senta o dedo aí, Everaldo Santos, porque você vai liberar mais uma sequência. O ouvinte deixando o seu recado, vamos ouvi-los. Bom dia, meu nome é Rubens, sou morador do Campolim. A respeito da enquete de hoje, não, Sorocaba não precisa de rodízio. Existem sim problemas pontuais. Agora mesmo eu enfrento um que todos os dias eu passo por isto. Mas a questão da escola, localização, os colégios, daqui 20 minutos, 30 minutos o problema acaba. O que o Sorocaba precisa, a gente sabe que existe, mas a gente não vê, é Departamento de Fiscalização e Trânsito. Eu desafio qualquer um agora a fazer uma foto de algum amarelinho posicionado na cidade. Sorocaba não tem fiscalização. Bom dia, Cruzeiro FM, aqui é o Samuel. Respondendo a enquete, eu acho que não precisa ter rodízio. O que precisa é a prefeitura abrir, terminar o serviço que eles começam. A 13 de março está lá ainda lá aquela saída para terminar, para abrir. Até agora não resolveu, não abriu. E abrir mais, mais estrada, sei lá, rodovia para cortar, para não ficar embolado tudo no centro de Sorocaba. Essa é a minha resposta. Obrigado e um bom dia a todos. Bom dia, pessoal da Cruzeiro. Aqui é o William do Mangal. Como a enquete é... A pergunta é se precisa e não se eu quero, eu acho que precisa, né? Não é o que eu quero, mas infelizmente o trânsito de Sorocaba, nos horários de pico, tanto da parte da manhã como da tarde, é estrangulado, né? Então, eu acho que precisa. Não que eu queira, mas precisa mesmo. Bom dia, Jornal Cruzeiro, Wagner, Sorocaba, indo a trabalho aqui para a região de Dromelli, Agudo, ouvindo a Cruzeiro FM via rádio. A hora que o sinal ficar ruim, nós muda para o YouTube. Quanto ao trânsito de Sorocaba, acho que o problema maior é a nossa gestão, que não tem direito, né? Então, quando você começa a aumentar o fluxo, você coloca semáforo. Então, nossas vias hoje é muito fechada com semáforos. E acaba aparentando que temos muitos carros, não que não deixe de ter. Mas essa má gestão de qualquer cruzamento, um semáforo, igual Itavenida, Itabuvu, General Carneiro, você sofre dependendo do horário, por causa desses cruzamentos que existem. Bom dia, amigos da Rádio Cruzeiro FM, William Vasques, Vila Hortência. Passei pelo viaduto Jânio Quadros, sentido centro-bairro. Está ótimo, ficou chique pra caramba. Os carros e as motos agradecem. Valeu, abraço a todos. Se cuida aí, Cibele, você é embaixadora da Vila Hortense. Bom dia, Cruzeiro FM. Meu nome é João Batista, moro na zona norte de Sorocaba. Na minha opinião, Sorocaba não precisa de rodízio de veículos, até porque nada adiantaria. O que Sorocaba precisa é uma reorganização no trânsito, com fiscalização e organização dos semáforos. Bom dia a todos. Muito obrigado a todos que estão participando, deixando a sua mensagem, a sua opinião, votaram na enquete, estão gravando o seu destaque também pelo nosso WhatsApp 991355532. Faz a tabelinha com quem está deixando também a sua mensagem de texto aqui na nossa live, Cibele. Sim, o Luiz Roberto do Jardim Iguatemi fala: bom dia a todos que estão contra o rodízio. Já imaginaram São Paulo sem rodízio? O Adriano Samuel fala que só favorece, o rodízio só favorece quem tem dois veículos. A Shirley Freitas deixa um bom dia, o Domingos Jacob também. O Carluxo diz: Sorocaba não precisa de rodízio de veículos, precisa de abertura de passagens alternativas para tirar parte dos veículos das vias principais. Tem vários pontos possíveis. Reginaldo Faria: bom dia, sem rodízio e sim motorista com educação. O Paulo fala: vamos ver se o prefeito, ao invés de falar da Terra Encantada, vai falar sobre zeladoria, trânsito, iluminação, falta de remédios e semáforos. Queremos soluções efetivas e não propaganda. O Paulo aqui na nossa live. O Martinho Silva fala: Sorocaba precisa de obra para melhorar o trânsito. Você não vê um projeto para melhorar. Luiz Augusto de Paula: motorista sorocabano acaba com a reputação de uma cidade que vem crescendo. O Epitácio Pessoa Pitas deixa o seu bom dia aqui a todos da nossa equipe. Deixa o seu like também. O Silvio fala: bom dia, pessoal. Eu morava em São Paulo e nada adiantava o rodízio. Precisamos de mais vias para escapar das tradicionais. O Charles Oliveira deixa o seu bom dia. Ele está pedindo novamente aqui para ver a situação da Zona Azul. Não tem onde comprar e os aplicativos não, o aplicativo não está funcionando. Para a gente verificar, já estamos mandando essa demanda aqui para a prefeitura, viu, Charles? É o Charles Oliveira. O Ronaldo Sola diz: bom dia. Sorocaba, além de rodízio de carros, precisava adotar um rodízio para motoristas sem educação e que não respeitam as leis de trânsito e acham que o seu tempo é mais precioso que os outros. O Carlos Oliveira: Sorocaba precisa de engenharia de tráfego inteligente e educação no trânsito. O Pedro Souza deixa o seu bom dia e diz: o importante é disciplina no trânsito, a opinião dos nossos ouvintes. É isso aí. youtube.com/radiocruzeirofm. Você acompanha com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios no Alto da Boa Vista.

Sorocaba, agora às 7h54, a Cruzeiro FM. Olha, para você que está acompanhando com imagens ao vivo aqui na nossa live, como será que ficou ali as obras do viaduto Jânio Quadros? Prefeitura já disse oficialmente, né, liberando o trânsito agora pela manhã, está faltando sinalização, mas o pessoal está feliz da vida por aqui. André Fazano, muitos elogios, que ficou muito bom a obra aí de recape do viaduto, o pessoal não está balançando mais. E você esteve ontem aí mostrando exatamente a necessidade da obra. Fala pra gente, situação de momento por aí, André. Pois não, Fábio. Bom, conforme comunicamos, viaduto liberado para passagem de veículos, apenas há necessidade de fazer a sinalização do solo. Dá para ver que a demarcação foi feita, mas ainda não foi finalizada essa sinalização, né? Essa faixa branca que vai ficar aqui ao lado, né? Próximo da mureta aqui de proteção do viaduto Jânio Quadros. Mais o trânsito liberado e o novo asfalto, nova vida para o viaduto também, né, Fábio? Até porque a gente mostrava ontem alguns pontos aqui do viaduto Jânio Quadros que precisavam de manutenção, alguns locais onde haviam buracos, inclusive, nas frestas ali. As frestas nem existem mais, ó. Aqui, por exemplo, tinha uma delas. Então, ela já foi tapada. Os buracos que haviam aqui também foram tapados. Outro local também, a gente vai caminhando, para quem nos acompanha pelo youtube.com/radiocruzeirofm, mostrando a pavimentação aqui do viaduto Jânio Quadros. E dá para perceber onde havia uns buracos, onde havia esse buraco, né, maior, esse buraco que estava mais chamando a atenção, né, inclusive com as ferragens aparecendo, ficava nessa região aqui, ó, foi retirado. Até você brincou, né, Fábio, que tinha também mato crescendo no viaduto, tudo isso foi retirado. Então, esse trabalho de recapeamento traz uma nova vida aí para quem utiliza o viaduto Jânio Quadros, que faz essa ligação importante da Álvaro Soares com a Rua Ermelino Matarazzo, principalmente quem sai da região central para chegar até a zona norte da cidade. É uma rota obrigatória, meio que obrigatória, e uma rota muito utilizada também pelos motoristas, especialmente saindo da Álvaro Soares. Então dá para perceber que apenas a sinalização falta ser feita, finalizada, mas o viaduto recape sendo realizado da saída ali. Na verdade, Ermelino Matarazzo já começa na Álvaro Soares, né? Mas ela passa pela Afonso Vergueiro, por cima da Afonso, pelo viaduto Jânio Quadros. Então, desde o início ali da Rua Ermelino Matarazzo, também temos o recap sendo realizado. Obra feita, entregue antes do que era previsto também. Lembrando que ontem anunciamos, né, que a previsão era às 11 horas da manhã de hoje para a entrega do viaduto Jânio Quadros. Também foi antecipada, assim como aconteceu com a ponte Francisco Veloso. A ponte da Rua 15 também foi entregue antes do prazo. A ponte Francisco de Louça ainda conseguiram fazer as marcações, né, a sinalização do solo. Aqui falta isso apenas, mas aparentemente é algo mais simples, que não vai demandar também tanto trabalho. Então, trabalho realizado, viaduto liberado, já dando bom dia também para o motociclista que passa buzinando. Situação já dentro da normalidade por aqui, e quem utiliza o Jânio Quadros, o viaduto Jânio Quadros, e a região central aqui, Ermelino Matarazzo, agradece, porque não teremos aquele trânsito pesado, congestionamento que tivemos também nesta terça-feira. Fábio. É isso aí, André, mostrando com imagens ao vivo. Olha, ficou boa a obra, hein? Boa. Bacana, né? Quem passa pelo local sabe quanto balançava, os buracos, aquela coisa toda. Agora, mais uma obra entregue aqui, importante. Essa pavimentação nova, um dos viadutos mais movimentados da nossa cidade. Aliás, qual deles, né, não é movimentado nos dias de hoje, né? É rota para a nossa casa, para o trabalho, para tudo que acontece na nossa cidade. Sempre a gente acaba utilizando um dos viadutos. Então tivemos viaduto dos ferroviários, Jânio Quadros, Ponte Francisco de Losso. Que bom, né? Há anos e anos os pedidos estavam aparecendo, agora nessa parceria BRT, as obras aparecendo também nesse trabalho de recapeamento também do viaduto Jânio Quadros. O trânsito parando ali, né? É só falar, né? É. E olha lá, parando o trânsito. É o trânsito dinâmico do dia a dia, né? Pessoal ali no conjunto semafórico, espera um pouquinho e segue o seu caminho para bairros tão importantes, ligação com a zona norte da cidade também. Tudo isso sempre com imagens ao vivo para você que está acompanhando a nossa live, youtube.com/radiocruzeirofm. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Agora. Agora. No Jornal da Cruzeiro. Espaço Cidadão. Onde você é ouvido. Espaço Cidadão. Sorocaba 7h59, o espaço todo ele dedicado aos nossos ouvintes. Então, é você que faz o Jornal da Cruzeiro apresentando a sua demanda. Nós encaminhamos todo o material aos órgãos competentes. Pedido aqui vem da Vila Hortência, região do Quinzinho de Barros. Os moradores em situação de rua estão fazendo bagunça ali pela Vila Hortência. O ouvinte está deixando o recado, vamos ouvi-la. Bom dia, Rádio Cruzeiro, bom dia a todos. Quem fala é Fabrício, de Brigadeiro Tobias. Eu acredito que ainda não é o momento da gente ter um rodízio de veículos para Sorocaba. Tem muita coisa simples ainda para se fazer, como a melhoria do próprio fluxo dos semáforos, que é ele ter uma vazão maior em algumas vias em determinados horários. O semáforo inteligente tem a capacidade de fazer isso. Eu acredito que até pelo Manga ser uma pessoa atualizada, trazer as coisas novas para Sorocaba, deva até já ter isso em mente. Então eu acredito que isso deva melhorar bastante o fluxo do trânsito para Sorocaba. Um bom dia a todos. Bom dia a todos. Ricardo aqui de Votorantim. Eu não acho que Sorocaba precise de rodízio. Não acho mesmo. Como disse um ouvinte aí, Sorocaba não precisa, não tem o tamanho que tem em São Paulo. Não dá certo. Mesmo em São Paulo não deu certo. É isso aí, um abraço a todos. Bom dia, ouvintes da Cruzeiro FM. A respeito da enquete do rodízio, eu acredito que Sorocaba ainda não precisa, não. Eu acho que Sorocaba precisa de uma gestão melhor no trânsito. A gente todos os dias ouve inúmeros ouvintes reclamando. Semáforo no amarelo piscante, semáforos que não funcionam. Então, acho que Sorocaba precisa de uma gestão melhor, que faça uma gestão melhor no trânsito, com os amarelinhos em pontos que são necessários, tá? Porque muitas vezes a gente passa na marginal, tem 5, 6, 7 amarelinhos, e aí onde precisa estar não estão. Então, acho que uma gestão melhor resolve grande parte do problema do trânsito de Sorocaba. Bom dia a todos. Aproveitar agora, sim, tem demanda ali da Vila Hortência, mas também foi legal que a gente ouviu aqui as opiniões sobre a nossa enquete do dia. Tá bombando aqui na nossa live, youtube.com/radiocruzeirofm. Obrigado a todos que estão participando, deixando seu recado. Agora sim, Everaldo tá liberando pra gente participação aqui da nossa ouvinte, trazendo o seu recado ali da Vila Hortência. Bom dia, senhor prefeito. Meu nome é Michele, sou moradora bem próxima ao Zoológico Municipal de Sorocaba e quero fazer aqui uma reclamação. Precisamos de policiamento ali em torno do zoológico, que depois que o zoológico fecha, muitos carros de moradores lá estão sendo furtados, casas sendo furtadas. E um problema, durante a época do calor, o senhor prefeito instalou uma torneira para uso das pessoas que por conta do calor, tudo bem, a ideia foi louvável, mas agora a torneira lá virou um problema. Os moradores de rua estão tomando banho nus. Durante a noite eles ficam brigando por conta da torneira, porque um quer usar, porque o outro brigam. Tentaram já furtar a torneira e entre eles mesmos eles brigam. Eles passam ali para fazer de conta que estão bebendo água, ficam jogando a água no chão, desperdiçando a água, ficam olhando os moradores, quem está chegando, quem está saindo. Tentaram furtar algumas casas, os vizinhos estão assustados. E aquela torneira já cumpriu sua função, né, senhor prefeito? Não está mais onda de calor, está virando só uma bagunça ali. Peço um pouquinho mais de atenção para a região do entorno do zoológico. É o cartão postal da cidade e está abandonado. Obrigada, bom dia. Tá brava, Michele, hein? Valeu, Michele. Obrigado aí pela sua mensagem. Usando a torneira para tomar banho não dá, né? Não dá. O pessoal ali acaba realmente ultrapassando ali todos os limites. Então, demanda também devidamente encaminhada à Prefeitura de Sorocaba. Ainda hoje, a participação ao vivo aqui do prefeito Rodrigo Manga, mas a equipe do prefeito está acompanhando aqui o nosso Jornal da Cruzeiro, já tomando nota aqui também das demandas apresentadas por você na manhã desta quarta-feira. Rapidíssimo intervalo, aquela passada aqui na nossa enquete do dia. Quero o seu voto, hein, pessoal? Olha, tem tanta gente acompanhando aqui a nossa live, mas muita gente que ainda não votou. Então vote aqui, tá a nossa enquete aqui no bate-papo. Sorocaba precisa de rodízio de veículos? Sim ou não?

Se você quer mais segurança, conforto e beleza para sua casa, você precisa conhecer a Estrela Radiante Esquadrias e Alumínio, que tem a solução ideal para o seu projeto. A Estrela Radiante oferece suporte técnico especializado, garantia de fábrica e os melhores preços do mercado. Além disso, trabalha com materiais de primeira qualidade, design moderno e acabamento impecável. Não perca tempo, faça um orçamento sem compromisso e comprove a diferença. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, qualidade e pontualidade na entrega. Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. estrelaradiante.com.br. Um lugar onde silêncio, meditação e paz prevalecem. Onde não lembramos dias, lembramos momentos e a saudade toma conta de nós. Um lugar que nos faz sentir que toda a vida é diferente, assim como são diferentes as nossas lembranças. Crematório e Cemitério Memorial Park. Ligue e receba mais informações. 3221-1012. Memorial Park. Respeito às suas lembranças. Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Economia e Negócios com o professor Geraldo Almeida. Apoio Cultural. Os melhores apartamentos para quem quer morar ou investir. Parque dos Ingleses e Maison Visconti. Visite o nosso showroom na rua João Dias de Souza, 167, Parque Campolim. Realização Visconde Construtora e Trimas. Professor, aqui no Jornal Cruzeiro do Sul, no Caderno de Economia, tem a informação seguinte. No primeiro trimestre deste ano, exportações do agro alcançam recorde. É, obviamente que as exportações brasileiras, né, dos produtos agropecuários, que já alcançaram mais de 37 bilhões de dólares, professor. E a notícia aqui diz que bateu o recorde. Ou seja, isso causa um impacto gigante, inclusive até no mercado do trabalho, né? Acho que o agro no Brasil é extremamente forte quando você olha. E o que tem acontecido? O governo conseguiu abrir mais de 105 mercados em 50 países desde janeiro. Então, mercados que o Brasil não vendia, em países que são, você tem que, mercado é produto que você está vendendo, e países. Então, por exemplo, o Brasil passou a vender algodão para o Egito. Imagine que sempre o fio do Egito o sempre Egito, foi famoso. Carne bovina e suína para Singapura, suco de açaí para a Índia, frango para Israel e Argélia, porque quando você vendeu frango para Argélia, tem que ser frango halal. E para Israel é frango kashé. Então, o tipo como ele é abatido. Então, o halal é de um jeito e o kashé é de outro. É a exigência do mercado que está importando. Não, né? Senão você não... Ele tem que ter esse selo. Ah. Tanto quando a seleção da Argélia veio para Sorocaba, um dos motivos foi ter conseguido comida halal para eles. E então, foi na sua época que foi a secretária de Desenvolvimento Econômico aqui em Sorocaba. Eu negociei, né? Pamunzio. Eu negociei para ter a refeição em Sorocaba, Porto Alegre e Belo Horizonte. Então, eu consegui um fornecedor de comida halal. E aí foi um dos motivos que ela acabou escolhendo Sorocaba, porque a gente... Aí veio um sheik, veio o cozinheiro antes testar. É da cultura deles. Né? É da cultura deles, então é... E não... Tanto que a primeira coisa que eles fizeram, quando chegaram, eles me convidaram para almoçar com eles, para mostrar como que era a comida. Então, então a gente que tem que respeitar as culturas, né? Então, arroz para o Quênia, pescado para a Austrália, Egito e África, ovos para a Rússia, café verde para a Zâmbia. Então, o Brasil realmente conseguiu novos países, novos mercados. Então, mostra a importância do agro no Brasil. Que está crescendo. Que está crescendo. Então, é importante a gente... Só que o agro está precisando de tecnologia. Então, é importante também. Porque cada vez mais que você aumenta a produtividade, o que, que é você conseguir, na mesma metragem, você produzir mais, você consegue melhorar a rentabilidade. Então, o Brasil está chegando nesse ponto. A gente vê São Paulo, que nunca se falava em agros, já ser um exportador de vários produtos. Então, a gente olha esse setor, é importante para o Brasil tem que cuidar bem do agro, mas tem que olhar outros setores, porque não pode ser um país agrodependente, infelizmente, porque

Qualidade e pontualidade na entrega. Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. estrelaradiante.com.br. Um lugar onde silêncio, meditação e paz prevalecem. Onde não lembramos dias, lembramos momentos e a saudade toma conta de nós. Um lugar que nos faz sentir que toda a vida é diferente, assim como são diferentes as nossas lembranças. Crematório e Cemitério Memorial Park. Ligue e receba mais informações. 3221-1012. Memorial Park. Respeito às suas lembranças. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Sorocaba 8:19. Olha, nossa enquete está daquele jeito, hein? Nosso muito obrigado ao carinho da sua audiência. Você que está deixando aqui o seu recado. Estava comentando com a Sibeli aqui no intervalo. Eu tenho pelo menos mais 4 ou 5 sequências aqui dos nossos ouvintes. Que daqui a pouquinho nós teremos a participação do prefeito. Então a gente vai dar uma acelerada aqui para que ninguém fique de fora, né? Você que está opinando, deixando o seu recado, possa participar também, respondendo a nossa enquete do dia. Sorocaba precisa de rodízio de veículos, sim ou não? O não está vencendo agora 72%. Você vai deixar o seu recado aqui na nossa live. O pessoal está escrevendo também. O pessoal tem vergonha, viu, Sibeli, de às vezes gravar o áudio aqui. É. Mas não tenho vergonha, não. Manda ver aí a sua mensagem. Sempre importante aqui o seu recado também. 30 segundos, rapidinho. Você já cita e já coloca a sua opinião e participa com a gente na manhã desta quarta-feira. Mas quem tem vergonha, não quer gravar o seu áudio, utiliza aqui o nosso YouTube e a gente respeita também e agradece do mesmo jeito, né, Sibeli? É isso mesmo. César Borba fala que falta educação e fiscalização. O Cegonha Ferreira deixa o seu bom dia aqui também. O Elias José de Andrade diz, bom dia, rodízio não. Engenharia de tráfego eficiente, sim. Precisamos pensar 10 anos à frente e não paliativamente. Pensar grande, pensar inteligentemente. Trens de superfície, vias adequadas. É o Elias José de Andrade. O Celino Gonçalves Dias diz, é o Celino do bairro do Éden. Ele, Sorocaba precisa de um bom engenheiro de tráfego para elaborar projetos, ruas e avenidas que desafoguem o trânsito nos horários de pico. O Ari Ribeiro fala, bom dia a todos do Jornal da Cruzeiro, não precisa de rodízio, precisa de motoristas educados, usam mais a buzina do que a seta. A Maria Catarina Andrade deixa o seu bom dia também, o Márcio Guilherme também, o Marcos Garcia diz, não precisamos de rodízio, e sim de fiscalização, criar vias alternativas e educação do motorista que não respeita ninguém. O Eduardo Massaglia brinca, só se for de pizza, o rodízio. O Ronaldo Almeida Leite fala, infelizmente, os pedintes em Sorocaba é um problema crônico. Os moradores em situação de rua. Quanto à enquete, não precisa de rodízio. Precisa, sim, de semáforos inteligentes, mais fiscalização. Você vê mais polícia militar do que os amarelinhos. Precisa de uma nova marginal direita, novas opções com novas avenidas, como o Vitor Lipe e Renato Amari fizeram os dois viadutos no final do Armando Panunzio, as obras que foram feitas aqui quando cruza Raposo Tavares, está pedindo mais obras também, o Ronaldo Almeida Leite. O que Sorocaba precisa é ampliar as ruas que dão acesso das saídas das marginais, vias de muito tráfego, fazendo o trânsito fluir mais rápido e não estreitar a pista ou encher de radar, a opinião dos nossos ouvintes aqui também, Fábio. Legal, deixa eu aproveitar, o Everaldo já vai liberar para a gente mais uma sequência. É um ouvinte que não para de utilizar o nosso WhatsApp, votando na enquete do dia, está lá no youtube.com/radiocruzeirofm, você vota, grava sua mensagem, deixa o seu recado e a gente ouve aqui no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, equipe da Rádio Cruzeiro do Sul, bom dia a todos, Maurício Queiroz, Jardim Montreal, Sorocaba. Eu sou totalmente contra, mas eu sou a favor que a prefeitura desenvolva um aplicativo, haja vista que a fiscalização pelos amarelinhos da Urbis aí é insuficiente para a demanda que tem a cidade, né? Que a prefeitura desenvolva um aplicativo para que cada cidadão que tem interesse em que o trânsito melhore e haja uma educação melhor de todos os motoristas na cidade, cada cidadão possa baixar esse aplicativo e fazer um registro do infrator, seja moto barulhenta, seja motorista mal educado, e assim ele reenvie para a prefeitura ou a URBS, quer que seja, que estaria captando essa denúncia desse munícipe, mantendo o sigilo dele, é óbvio, e assim a prefeitura tomasse a providência necessária. Bom dia, meus amigos da Rádio Cruzeiro, aqui é o Carlos Florentino, do Jardim dos Estados. Sobre o rodízio, eu acho que é uma medida paliativa, visto que as pessoas, com o tempo, eles acabam adquirindo outro veículo, seja carro, seja moto. Tem que existir um estudo do poder público quanto a uma melhoria nas vias e nas sincronizações aí. Eu acho que é isso. Forte abraço a todos, ótima semana. Bom dia, pessoal da Cruzeiro. Eu acho que Sorocaba não precisa de rodízio, mais uma coisa vai complicar. O que precisa é a secretaria competente, assim como eles fizeram naquele pontilhão ali da Drures, né, a direita livre em alguns lugares, implementar mais isso em Sorocaba. Pegar a secretaria, pegar semáforo por semáforo em Sorocaba, que dá, tem essa possibilidade de deixar a direita livre, já ia facilitar muito. Eu vou dar dois exemplos. Eu moro na Santa Rosália, a rua Aparecida, no cruzamento dela com a Pereira da Silva e com a Roberto Simons, dá para entrar tranquilamente, porque não interfere quem vai entrar à direita com esses dois cruzamentos. Então, acho que falta um pouco mais de trabalho do setor, pesquisar os locais que podem ser implementados mais isso, e também os semáforos, né? Aqui é incrível, você acaba de sair de um verde no semáforo, você está chegando no próximo, ele está vermelho, ele vira vermelho, cara, é incrível, é uma falta de sincronismo absurda. Então, acho que são certas coisas que já facilitariam muito a vida do sorocabano. Bom dia, eu não concordo com o rodízio, acho que não tem nada a ver. O problema de Sorocaba é que ela tem algumas avenidas principais, você tem que pegar, às vezes, essa avenida para ir de um bairro ao outro, sendo que você poderia ter acesso pelos bairros. Tem várias ruas que daria para asfaltar e você cruzar de um bairro para o outro. E você tem que pegar a avenida principal, e aí acaba congestionando as avenidas principais. Então o problema seria esse. Eu moro no São Bento, lá tem várias ruas que você não tem acesso de um lugar para outro. Ela é fechada, não dá acesso de um bairro a outro. Então esse é o problema de Sorocaba. Bem, mais uma sequência aqui, os nossos ouvintes deixando o seu recado. Sorocaba precisa de rodízio de veículos, o não está vencendo 72%, a nossa enquete do dia para você. Já com a participação ao vivo do prefeito Rodrigo Manga, a gente vai abordar um pouco com o prefeito essa questão, né, dessas últimas obras de recape, viaduto Jânio Quadros, a dos ferroviários, também a ponte Francisco de Losso, pontos tão importantes aqui da nossa, sim, Sorocaba, obras importantes que há anos, o prefeito sempre fala, né? Há quanto tempo houve essa cobrança e agora, pelo menos nessa parceria desses três viadutos e da ponte Francisco de Losso, né? Dois viadutos e a ponte, teve o aporte e a parceria com o sistema BRT. Isso auxiliou demais a prefeitura de Sorocaba a tirar do papel essa possibilidade de fazer essas obras tão importantes para a nossa Sorocaba. Estou vendo aqui imagens aqui do nosso André fazendo, é isso, Cibele? Então, vamos direto com informações. E esse vão, hein? Vamos colocar pista aí? A gente não pode ver o espaço vá, quer colocar terceira pista, mais segunda faixa, e assim vai, né? No trânsito tão complicado do dia a dia, se o pessoal fica olhando muito esse canteiro central aí, viu, André Fazano? Já coloca a pista aí, já pede também para a concessionária aumentar cada vez mais as estradas aqui da nossa região. Fala pra gente onde você está, situação de momento. Pois não, Fábio, falando da Castelinho, né? Nossa rodovia Senador José Hermílio de Moraes, como sempre, movimentação intensa, mas olha, pelo que eu tô percebendo, viu, Fábio, não temos aquele trânsito pesado, mas tudo bem que o horário de grande movimentação já passou um pouquinho, mas mesmo na chegada ali a Celso Charuri, Aparecidinha, o movimento não é tão carregado a ponto de causar congestionamento. Então o motorista que deixa a cidade de Sorocaba utilizando a Castelinho em sentido Castelo Branco vai encontrar, é claro, essa movimentação intensa, esse trânsito carregado ainda, mas consegue desenvolver boa velocidade. É lógico que aquele trecho, não tem como, né? Do 7 ao 9 ali, acesso de Aparecidinha, acesso a Celso Charuri, a movimentação, o número de veículos tende a ser um pouco maior. Então, em determinados momentos, o motorista também se vê obrigado a reduzir um pouco mais a velocidade. Mas não temos aquela lentidão, aquele trânsito pesado nesta manhã de quarta-feira, pelo menos. Quem faz o caminho contrário, utilizando também a Castelinho sentido Sorocaba, trânsito fluindo muito bem, o motorista não encontra dificuldades para trafegar, consegue seguir com tranquilidade, pista livre até o acesso à Avenida Dom Aguinho, nossa marginal do Rio Sorocaba. E aí daqui é interessante também, né, Fábio? Porque a gente consegue mostrar o canteiro central da Castelinho. E olha, dá para fazer fácil, fácil, pelo menos umas duas pistas para cada lado aqui na Castelinho para facilitar a fluidez, né? Então, espaço tem. Uma terceira faixa já resolve bem, ajuda bem por aqui. Mas que dá para fazer, ampliar ainda mais também essas pistas da Castelinho, dá, viu, Fábio? É claro que esse canteiro aqui chama atenção, porque é uma área importante de escape também, enfim. Mas, de qualquer forma, fica até para quem nos acompanha pelo youtube.com/radiocruzeirofm ter essa noção de como é possível, sim, fazer uma pista a mais na Castelinho. Basta aí o projeto da concessão, da Rota Sorocabana acontecer e essas medidas, essas adequações serem contempladas no projeto para que a gente tenha essa terceira faixa da Castelinho aqui para beneficiar os motoristas, principalmente, que saem de Sorocaba, utilizam a Castelinho, principalmente em direção a Castelo Branco, viu, Fábio? Legal, André. Obrigado pelas informações, sempre com imagens ao vivo para você que está acompanhando aqui a nossa live no youtube.com/radiocruzeirofm. Rapidíssimo intervalo, na volta é... Você que está real, tem muita gente que está me xingando aqui, falando, não adianta nada, eu gravo, ele não coloca no ar. Calma, muita calma nessa hora. Pessoal que já ajudou a Cibele aqui na questão do orégano, né? Então pois a gente está repercutindo aqui na redação, hein? Essa foi nova para muita gente aqui. O pessoal também já aproveitou, falou, então já que vai usar orégano, já aproveita e faz uma pizza também na manhã desta quarta-feira. Daí vem aquela máxima da pizza que você compra no dia anterior e come com aquela vontade no café da manhã seguinte também, hein? O pessoal gosta, né? O pessoal gosta mais torradinha, mas gosta aquela pizza que já ficou ali na geladeira, depois você esquenta... Mais gelada, né? Na geladeira. Olha só. Nosso Everaldo Santos coloca ketchup, hein? Né? Falando aqui nos bastidores, nosso Everaldo Santos, hein? Não tá fácil pra ninguém, não. Então, orégano, tanto no chá como também na pizza. Brincadeiras à parte, a gente agradece demais o carinho da sua audiência e a sua participação. Aproveite o intervalo. Se você que tá no trânsito no FM, vem agora para o nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocruzeirofm, e vote na enquete. Sorocaba precisa de rodízio de veículos, sim ou não? 72% não querem rodízio. E a sua participação também no próximo bloco aqui do Jornal da Cruzeiro. Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Praia do Sabugo no Shopping Olga, nossas delícias em um ambiente único especialmente feito para você. Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. Em 2024, a Nucleon Radioterapia é ouro. A primeira clínica de radioterapia de Sorocaba e região metropolitana está completando 50 anos. São 5 décadas de avanços no tratamento contra o câncer, com inovação, equipamentos de ponta, corpo clínico experiente, alta tecnologia em radioterapia e atendimento humanizado. Nucleon pela vida. 50 anos de radioterapia com atendimento de excelência. Saiba mais em nucleon.med.br, Avenida Washington Luiz 773. Fale com a Nucleon pelo WhatsApp 15 99121 4502. Você, proprietário de imóvel, está procurando por uma imobiliária de confiança? Vem para a Imax Imóvel. Com 30 anos de experiência, temos uma equipe especializada para tornar o processo de locação rápido e eficaz. Aqui o seu imóvel não fica parado. E você ainda pode acompanhar passo a passo do seu contrato através do nosso aplicativo ou site. Da assinatura até a rescisão contratual. Não é incrível? Só aqui você tem agilidade e segurança para a sua locação. Não perca tempo e entre já em contato conosco no WhatsApp 15-2101-0900. Anote 2101-0900. Emax Imóvel. Aqui o seu imóvel tem valor. A roda tá formada, galera já chegou, tem cultura no céu. Coração acelerou, música, teatro, arte pra curtir. Tudo de graça, sem desculpa, pode vir. No melhor canto da cidade, exposição pra encantar. É shopping, bala à noite, é dança pra soltar. Encontro de sorrisos, poesia também tem. Tem, vem. Oh. só vem. Vem, vem, vem pra cá, só vem. Vem. Novo Centro Cultural é pra você também. Vem, vem, vem pro SESI conhecer. Vem. O lugar que faz a diversão acontecer. Diversidade e acesso é o lema por aqui. No SESI a cultura é pra gerar, curtir. É pra ligar, misturar, fazer parte, fazer bem. É pra pensar, emocionar e transformar como ninguém. Vem, só vem. Liquidação Renova Tudo Casas Bahia. A hora de renovar é agora. Hoje, quarta-feira, é dia de smartphones na Casas Bahia. E você garante o melhor preço pra aproveitar agora. Moto G24 128GB por apenas R$ 799 à vista no plano controle. Moto G34 5G 128GB por R$ 949 à vista no plano controle. Moto G84 5G 256GB por apenas R$ 1.599 à vista no plano controle. As melhores ofertas estão te chamando. Aproveite a quarta de smartphones. Corre já pra loja. Casas Bahia. Dedicação total a você. Atenção! Você já parou para pensar no impacto ambiental dos copos plásticos que usamos diariamente? A Academia Ápice pensou. E é por isso que lançamos a campanha Cada Gole Conta. Na Academia Ápice, cada aluno que realiza matrícula ou rematrícula recebe uma garrafa reutilizável, contribuindo para um futuro mais sustentável. Visite uma de nossas unidades e faça parte dessa jornada pela preservação do meio ambiente. Na Academia Ápice, cada gole conta. Visite nossas redes sociais e fique por dentro da campanha. Academia Ápice Sorocaba. Academia Ápice, seu lugar de transformação. A Praia do Sabugo do Shopping Olga oferece o que há de melhor em frutos do mar, carnes e porções de dar água na boca. No almoço de segunda a domingo ou no mais delicioso jantar de segunda a sábado, você aproveita nossas delícias em um ambiente único e especialmente feito para você. Praia do Sabugo, mais de 20 anos oferecendo experiências deliciosas na Padre Madureira e também no Shopping Olga. Informações 15 991262561 ou @ Praia do Sabugo, Sorocaba. Você sabe que tempo é dinheiro, não é mesmo? Ainda mais para vender ou alugar o seu imóvel. Por isso, para fechar negócio com agilidade, o melhor caminho é a Mendes Ortega. São mais de 35 anos de experiência no mercado de Sorocaba e região e diversos imóveis comercializados. Traga seu imóvel para Mendes Ortega. Piscou, vendeu. Piscou, alugou. Visite nosso site www.mendesortega.com.br. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Programe-se. Apoio Cultural. Associação Comercial de Sorocaba. O lugar certo para os empresários. Acesse acso.com.br ou ligue 15-3331-1003. O Teatro SESI Sorocaba traz mais um filme nesta quarta-feira dentro da programação da 19ª Mostra Internacional do Cinema Negro. A partir das 7 horas da noite de hoje, você vai poder conferir o filme de ficção Cidade e Correria, dirigido por Juliana Vicente. Cidade e Correria é Brasil pulsante e radicalmente coletivo. Por dentro do processo do espetáculo, o encontro do transbordamento das urgências cotidianas, contradições, alegrias, delírios, feridas e potências por meio da voz e nascimento do coletivo Bonobando, um grupo inspirador que se expande do palco para o mar, do mar para a cidade e da cidade para a tela. O filme Cidade Correria, com indicação classificatória para 12 anos, será exibido então a partir das 7 horas da noite de hoje no Teatro SESI Sorocaba, que fica na rua Gustavo Teixeira, número 369. Os ingressos são gratuitos e podem ser obtidos no site do SESI em sesisp.org.br. O espetáculo Em Conluio com as Estrelas passará uma temporada na Estação Cultural Paula Souza, com apresentações neste sábado e domingo, repetindo no outro sábado e domingo, e depois, nos dias 11 e 12 de maio, sempre às 7h30 da noite. Então já deixa anotado por aí. O espetáculo traz em seu contexto o ano de 1977, quando a NASA lançou as sondas Voyager 1 e 2 para estudar o Sistema Solar. A bordo delas, a Agência Espacial Norte-Americana incluiu dois discos, confeccionados em cobre e folheados a ouro, contendo ali informações sobre a humanidade, com direito a fotos, músicas e saudações em diversos idiomas. O espetáculo Em Conluio com as Estrelas será exibido neste final de semana e no próximo, e depois no segundo final de semana de maio, na Estação Cultural Paula Souza, que fica na Rua Doutor Paula Souza, número 420, no centro de Sorocaba. Então, deixa anotado aí, tá bom? A entrada é franca e com classificação para 14 anos. Os ingressos serão entregues com uma hora antes e com limite de 20 lugares. Os organizadores aconselham os visitantes a irem de tênis. Prepare-se, porque vem aí o encontro especial de vira-latas. Nossos amigos caramelos estão prontos? E os estopinhas? O próximo evento PET será o encontro de todos os amigos carinhosos, companheiros e divertidos. Eles poderão aproveitar todas as atividades gratuitas disponíveis por meio dos nossos parceiros. Haverá distribuição de amostras de rações, orientação veterinária, orientação de terapia e creche para pets, cosméticos e muito mais. O evento PET acontece neste domingo, dia 21 de abril, das 2 às 6 horas da tarde no piso L3, próximo à Arena Cultural. Não perca! Eu tenho uma coisa para lhe contar. Eu vou concorrer à presidência. Dos Estados Unidos? E vem comigo, porque nossa dica de filme hoje é o drama Shirley para presidente. Eu estou abrindo o caminho para que muitas outras pessoas iguais a mim sejam eleitas. É a primeira deputada negra. Você vai entrar para a história. A senhora vai ser presidente? Você não é um homem. Melhor acharmos a sua mãe. Tudo o que vocês têm é seu único voto. Você fala igual a todo político. E eu me pareço com todo político? Shirley é o retrato íntimo do ícone político pioneiro, a primeira congressista negra e a primeira mulher negra a concorrer à presidência dos Estados Unidos. E o custo da realização para a própria Shirley. Este filme conta a história da campanha presidencial histórica e revolucionária de Shirley, baseada em conversas exclusivas e extensas com familiares, amigos e aqueles que a conheceram melhor. Não vai vencer. E por que eu não vou ganhar? Eu posso lhe oferecer a oportunidade de fazer a diferença. Isso não é uma campanha, é uma piada. A única coisa de que as pessoas vão se lembrar é que várias pessoas negras fizeram papel de boas. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre Shirley, aproveita. O filme está em cartaz na sua Netflix. Shirley para presidente. Eu vejo muito sofrimento. Eu não sei como é não tentar. Não me considero especial. Relembrar as pessoas de que sim, é possível. Sem alguma coisa em mãos que faça algum barulho. E se você gostou de ouvir as dicas do programa de hoje e quer ouvi-las novamente, vai lá, acessa nosso site cruzeirofm.com.br. E tenha certeza que se você se candidatar por lá, você vai ser o presidente. E eu vou forçar todos os políticos a serem dignos do voto. E você vai fazer isso, uma professora do Brooklyn. Harriet era apenas uma escrava e a Rosa era apenas uma doméstica. Edição de áudio de Ricardo Rocha, com informações de Cibele Freitas, Fernando Guimarães, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Você ouviu, programe-se. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Mercado Financeiro. Apoio Cultural Lima Imóveis. 50 anos de tradição em locação e vendas. Uma história de respeito. Compromisso com o futuro. Ligue 99253-0552 ou acesse limaimoveisnet.com.br. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou a terça-feira em forte alta. A divisa americana subiu 1,64%, cotada a R$ 5,27 na venda. É o maior patamar de fechamento desde 23 de março de 2023, quando fechou a R$ 5,29. Investidores ainda estavam repercutindo o aumento das tensões no Oriente Médio e a mudança da meta fiscal brasileira. Com resultado, a moeda acumula altas de 2,90% na semana, 5,07% no mês e 8,60% no ano. O Ibovespa caiu 0,75% e chegou aos 124.388,62 pontos. É o quinto pregão seguido de perdas do principal índice da Bolsa Brasileira. O principal índice da B3 já recuou 7,3% em 2024. O euro encerrou o pregão no terreno positivo, cotado a R$ 5,97. Jornal da Cruzeiro. Cruzeiro FM, a voz da notícia. Sorocaba, agora 8 horas mais 43 minutos. Participação dos nossos ouvintes, você deixando o seu recado e participando da nossa enquete do dia. E tá bombando aqui, né? Não seria diferente, né? É incrível a participação aqui dos nossos ouvintes. A gente agradece demais cada um que tá deixando o seu recado aqui. Então, vamos direto e reto, porque já já tem o prefeito por aqui. E a gente vai direto com a participação do ouvinte. Libera pra gente aí, Everaldo. Bom dia, pessoal. É Reinaldo. Eu acho que não deveria ter o rodízio. Tem tudo isso aí para tal demanda. Também seria importante que os amarelinhos ajudassem nos horários de pico. Sei lá, fizesse uma escala, alguma coisa. Eu vi esse pessoal que vem de Votorantim, pela avenida lá. Nossa, estava tudo congestionado, gente. Era uma fila só até o trevo. Né? Que é isso, gente? Será que a turma, quando acorda, sabe, vou fazer uma boa ação e vou ajudar o pessoal. E acorda e vá. Bom dia, Cruzeiro FM. Sou o Cristian aqui do Jardim Gonçalves. E sobre trânsito em Sorocaba, acho que eu tenho que dizer que muito já foi feito, né? Estão se fazendo, a gente tem que considerar que muita coisa já foi feita, estão se fazendo, porém está crescendo demais Sorocaba. Eu acho que é impossível ficar bom o suficiente da maneira que a gente gostaria, né? A gente vê tantos condomínios sendo construídos, prédios aqui, por onde a gente passa, a gente vê prédios sendo construídos. E se a gente pensar que cada apartamento seria um carro, né, um veículo, então isso vai aumentar ainda mais. Eu agradeço, acho que, ao que já foi feito, né, e infelizmente acho que o trânsito vai ser daqui para frente, vai ser isso mesmo, não tem muito o que se fazer, não. Rodízio eu não vejo que vai ser a solução, vai ser como São Paulo, existe rodízio, mas continua o trânsito caótico, né? Seria uma boa, mas não resolve o problema. Bom dia, pessoal da Cruzeiro, ouvinte Flávio. Tá bom, vamos lá. Foi colocado o rodízio. E quem vai fiscalizar? Se nem para o trânsito normal tem um amarelinho suficiente ou outro tipo de fiscalização, quem vai fiscalizar o rodízio? Precisamos mais incentivos no trânsito. E aí sim. Bom dia, equipe da Cruzeiro FM. Uma boa semana para vocês aí. É o seguinte, estavam falando sobre trânsito. O que está acontecendo aqui em Sorocaba é que o transporte público está um lixo. Que há uns anos atrás, a gente pegava ônibus de 20 minutos, das 5 da manhã até as 9 da manhã. Passou de 9, 9 e meia da manhã, atualmente o ônibus está correndo de hora em hora. Eu moro aqui no bairro Colorau, e o único ônibus que a gente pode pegar aqui é o ônibus Colorau, que também é só funciona de hora em hora, ou o Senac, que antigamente ele rodava de cada 25 minutos, 30 minutos, tinha um ônibus para você pegar. Perderia um, o máximo que você ficava, meia hora para esperar outro. Agora não. Passou das 9 da manhã até 2, 3 horas da tarde, aí é de hora em hora. Bom dia, Cruzeiro FM. Meu nome é Jair, motorista de aplicativo. Eu fico em torno de 15 horas todos os dias no trânsito e vejo que o problema de Sorocaba não é problema de estrutura, e sim de comportamento. Precisaria acabar com essa empresa chamada UBS, que ela é a responsável por tudo. Se não é a rádio fazer a denúncia, os semáforos ficam piscando o dia, via o dia piscando. Precisa fiscalização nas escolas em horário de pico, onde os motoristas param em fila dupla, atrapalhando o trânsito. Bom dia a todos aí da bancada. Pedro Magalhães do Trujillo. Maravilhoso dia a todos. E que todos fiquem com saúde, né? Eu estava ouvindo essa enquete. Eu acho que não deve ter rodízio. O que deve ter aqui é voltar a URBS ao que era antigamente. E foi criada uma empresa para cuidar do trânsito. Agora, outra coisa, não adianta ter um monte de câmera espalhada Se lá dentro tem meia dúzia de gato pingado olhando a mesma tela. E das 8 às 18. Um abraço a todos. Bom dia, Cruzeiro FM. Aqui é o Thiago do Parque Sicília, em Votorantim. Eu discordo aí da maioria que está reclamando que não precisa de rodízio. Até mesmo porque vocês não conhecem o sistema. Eu sou era morador de São Paulo. Então o rodízio estava muito certo em São Paulo. E o trânsito em Sorocaba está caótico. Passou da hora de fazer alguma coisa com o rodízio em Sorocaba. Não tem mais condições, tanto na Zona Norte quanto aqui na Zona Sul, de rodar. Os únicos lugares que vocês têm paz para rodar em Sorocaba é na Zona Leste e na Zona Oeste, em alguns lugares dependendo. Então eu apoio totalmente o rodízio em Sorocaba. Que foi o Thiago do Parque Sicília para Cruzeiro FM. Bom dia, Fábio Sibeli, Caio, aqui André, aqui José Henrique dos Santos, Galo, Jardim Paulista 2, Zona Norte. Na verdade, Sorocaba não precisa de rodízio. O que ele precisa é de respeito dos condutores. Né? A gente que para no semáforo, sou motociclista, para no semáforo, principalmente aqui do lado da Avenida Vovô, Ipanema. E a gente que para, que nós, parecemos que nós é que somos o errado. Né? O pessoal, ninguém para, ninguém respeita. E esses dias, quase que o motoqueiro passou, eu parado no semáforo vermelho, o cara quase que bate em mim, porque ele passou no vermelho. E eu parado, esperando abrir. Então, nós, é uma inversão de valores, infelizmente. Né? Então, tem que ter fiscalização, na verdade. Aqui em Sorocaba está parecendo uma terra sem lei. Zona Norte, principalmente. Beleza? Bom jornal. Bom dia, meu nome é Alexandre, moro em Sorocaba e eu sou contra o rodízio. Primeiramente, motorista de Sorocaba já é péssimo. Imagina falando no celular e mexendo no celular. Esse maldito celular. Já aconteceu de um motorista parar do nada na Armando Panunzio, na minha frente, para poder atender o celular. É absurdo. Segundo ponto, é motorista de aplicativo, para onde quer, não respeita a sinalização. Terceiro, engenharia de trânsito de Sorocaba, uma porcaria. Esse engenheiro que não sabe fazer interdita via, muda mão, por exemplo, atrás da Leroy, jogou todo mundo para a Marginal da Raposo, antes poderia subir a rua em frente ao Carrefour, e aproveitando o amigo do Santa Rosália, aquele pontilhão que dá acesso para subir o Campolim, perfeitamente duas faixas ali. Mas não, não pintam, não tem nada, o povo fica só na direita e ainda tem os espertinhos que travam a pista para quem quer ir para a esquerda. É absurdo. Bom dia, Fabiana do Itanguá. Eu sou contra o rodízio de carros em Sorocaba e eu acho que a prefeitura deveria melhorar as rotas alternativas na cidade. Né? O asfalto é muito ruim das rotas alternativas. Então, nós somos obrigados a só usar as avenidas. Aí acontece o congestionamento. Tá bom? Obrigada. Bom dia, Rádio Cruzeiro. Melhor jornal da região, mas disparado, viu? Muito bem. Olha, a dica fica para a Secretaria de Transporte. É só ouvir todos os áudios que foram enviados para a rádio, ouçam todos, com bastante atenção, que eu vou dizer que vai melhorar aí muito nosso trânsito se ele aplicar algumas das sugestões dos ouvintes, porque é quem está usando a via, é quem está passando o perereco, né? Então tem vários pontos aí muito importantes que o pessoal colocou na mesa aí. Então é só dar uma estudada aí, a solução está aí. Agora essas modinhas aí, Sorocaba, não vira não, né? Não vira não. Precisa é trabalhar pesado. Bom dia a todos, bom dia a todos. Vamos que ainda é quarta, fica com Deus. Bom dia, aqui é o Sidney, motorista de aplicativo. Eu acho que precisa de rodízio, precisa de educação mais nas autoescolas, porque eu converso com o pessoal que vem viajar no Uber, né? E eles falam pra mim como que é hoje, o cara pega, joga o carro na mão dele, a moto na mão dele, e ele sai andando, não ensina nada. Eu acho que precisa melhorar. Bom dia, pessoal da Cruzeiro. É o Antônio do Vanel. Referente ao trânsito na cidade, Não precisa ter rodízio na cidade de Sorocaba. Basta é tirar essa URBS aí do controle do trânsito da cidade, que vai melhorar. Pode colocar qualquer um aí. Coloque aí um motorista para cuidar do trânsito. Acho que sai melhor do que deixar essa URBS aí. Um bando de gente incompetente, quando vocês ligam lá sobre carro parado em portão, carro parado na via contramão, carro parado no local proibido, pois está lá. Não atende o telefone, não dá satisfação à população, simplesmente está aí, ó, fazendo papel com o número de pessoas, e o custo é caro por cofre público, né, para a população pagar, e está tendo aí, ó, debate sobre o trânsito na cidade. É sinal que quem está tomando conta do trânsito não serve. Bom dia, pessoal da Cruzeiro, Adriel do São Bento. Sobre a enquete, eu vejo que Sorocaba ainda não necessita de um rodízio, tem muitas coisas que a gente pode melhorar, e principalmente a gente precisa começar pela educação do motorista. Vindo trabalhar hoje, cortando o caminho pelo Central Park, o semáforo fechou, existe um cruzamento onde os próprios motoristas de ônibus, dois ônibus, fecharam o cruzamento, sendo que um deles podia ter ficado um pouquinho para trás, permitindo com quem fosse seguir reto que fizesse essa travessia. Então, motorista de ônibus, nós motoristas, motociclistas, precisamos ter um pouquinho mais de educação, que tudo começa a dar certo. Começa pela educação, melhora semáforo, melhora as vias, e acho que assim, consequentemente, a gente não iria precisar de um rodízio. Bom dia, Fábio, Cibele, Everaldo, Caio, André Fazano, todos da Rádio Cruzeiro, Ronaldo do Trujillo. Fábio, na verdade, o que nós precisamos é ter um trabalho maior de conscientização com relação à educação no trânsito, porque aqui em Sorocaba realmente deixa e muito a desejar, chega a ser absurdo. E também temos o advento, né, dessas motos, que com os serviços de delivery aumentaram exponencialmente. Uma coisa é fato, eles precisam trabalhar, isso com certeza. Agora, isso não quer dizer que não devam respeitar as leis de trânsito. O que estamos vendo que é um absurdo, estamos numa catástrofe. Todo dia, agora temos relatos de acidentes com motoqueiros sendo imprudentes. E a nossa Secretaria de Mobilidade faz o quê? Eu nunca vi uma secretaria tão inerte e sem ação como essa Secretaria de Mobilidade. Qual que é a preocupação do Rodrigo Manga? É de tomar alguma medida impopular por conta da eleição? E esse secretário, ele mora onde? Em Itu? Salto? Alguma coisa? Porque acho que ele não deve morar em Sorocaba, não é possível. Bom dia, Cruzeiro FM. Sobre a enquete, aqui é o Márcio, motorista de aplicativo. Não vai precisar de rodízio. Daqui a algum tempo, os aplicativos vão embora do Brasil. Então já são 5 mil, 6 mil carros a menos na cidade. Aí o trânsito vai voltar ao normal, graças a esse desgoverno. Um abraço a todos. Bom dia a todos os amigos da Rádio Cruzeiro FM, todos os ouvintes. Aqui é o Emerson do Vanelville. Com relação a essa questão do rodízio de veículos, acho que é mais do que necessário, vai ser muito bom para Sorocaba. As pessoas precisam entender que o rodízio, ele se restringe a uma certa área. Ok, pessoal? Uma região da cidade, geralmente região central, adjacências ali, no máximo. Ok? E por outro lado também, nós sabemos que há muitas pessoas que usam o carro sem necessidade. Muitas pessoas vão trabalhar de carro, sendo que tem ônibus fretado, elas não pegam ônibus fretado, vão de carro. Outras levam as crianças para a escola, congestionamento nas escolas com os carros, se recusam a colocar os filhos em vans escolares, tem muitas vans escolares por aí. Outros se recusam a andar de circular, de ônibus. Então, ok, pessoal? Então, é assim, outros gostam de passear com o carro, sem necessidade. Então, é um mau hábito do brasileiro, não só do sorocabano, ficar usando o carro. Sorocaba não precisa de... Sorocaba tem que ter trânsito, tem que ter vias de trânsito rápido. Sorocaba tem 400 anos, e até hoje, só a Marginal, a Dom Aguirre, a Avenida Itavuvu e a Avenida Ipanema. Só isso, e mais nada. Falta gestão nessa cidade, só isso. Tem muita gente participando aqui, mas também o pessoal que está deixando seu recado aqui na nossa live. Já já o prefeito está por aqui, prefeito Rodrigo Manga, participando aqui do seu espaço semanal aqui no jornalismo da Cruzeiro FM. Estamos aguardando aqui, prefeito chegando, ele vem direto para o estúdio. E tem gente deixando recado também aqui na nossa live, né, Cibele? Tem sim, o pessoal continua aqui deixando suas opiniões. O JC Freitas diz, bom dia, não precisamos de rodízio, precisamos, temos tantas necessidades, isso seria mais um transtorno para a população. O Érico, sorocabano quer resolver os problemas no trânsito, desde que não altere o seu conforto. O Luciano Silva foge um pouco do assunto, mas ele fala, bom dia, sexta-feira vai ter votação para cassação do mandato do prefeito de Piedade por corrupção. Nós não temos essa informação, a gente está aqui já, nossa produção, fazendo essa pesquisa para a gente poder falar aqui as informações, tá bom, Luciano? Obrigada pela informação. O Heitor Celerges fala, Sorocaba não precisa de rodízio, precisa de investimento em obras de mobilidade, como viadutos e túneis. Neste ponto, nossa cidade pensa como pequena. Somos uma cidade que 90% das vias tem cruzamento em nível. Precisamos de vias de transposição das linhas férreas que dividem a cidade, prejudicando os acessos. Prefeito, use as linhas férreas para criar o VLT. Temos uma infraestrutura que cruza a cidade de ponta a ponta, transporte de massa com qualidade. É o Heitor Celerges. O Ronaldo Almeida Leite fala, os motoqueiros, além das motos barulhentas, não respeitam a sinalização, passam direto no vermelho, apreendam as motos barulhentas e sem documentos, em dia que o trânsito melhora muito. O Ronaldo complementa falando que o rodízio ajuda os ricos que têm dois ou mais carros com finais diferentes. A Urbis é o cabide de emprego. Tá bravo o Ronaldo aqui. O Hélio Godoy deixa o seu bom dia também. E os ouvintes participando, o Ronaldo Almeida fala da marginal direita urgente. A Cleciane fala, criaram as faixas vivas e os motoristas não respeitam. Tem que colocar um amarelinho para multar quem faz isso, até o povo aprender. O Ronaldo Sola está bravo, dizendo para acordar o secretário de mobilidade aqui, viu, Fábio? O pessoal está agitadíssimo aqui com a nossa enquete e deixando o seu recado também. Veraldo, tem mais uma sequência. O que não para aqui é o ouvinte deixando o recado. Vamos ouvi-los. Bom dia, Rádio Cruzeiro do Sul. Meu nome é Richard, sou aqui do Alto da Boa Vista. Não é necessário rodízio aqui em Sorocaba. O que precisa ser feito é agilizar essas obras aqui para melhorar o fluxo do trânsito. Por exemplo, aqui na nossa região, a ligação da 3 de março com a Raquel Jacob, está uma eternidade para acabar essa obra aqui, né? Pergunta para o prefeito aí, por que demora tanto? Se fosse uma obra privada, isso aí já estava pronto há um ano atrás já. Outra obra importante aqui na nossa região é continuar a pavimentação em frente ali do condomínio Le Français. Foi pavimentada uma parte, pavimentar o final até a estrada dos Ferraz lá, que também ajuda o fluxo de veículos da região. Vamos agilizar essas obras aí, prefeito. Vamos para cima aí. Bom dia. Bom dia, meu nome é Dorival. Sou morador da Vila Assis. E para melhorar o trânsito de Sorocaba, acredito que deveriam dar uma atenção especial na coordenação dos semáforos também. Porque abre um semáforo e fecha o próximo. Se deixasse o semáforo coordenado para que permanecesse aberto mais tempo na mesma sequência, na mesma avenida, o trânsito fluiria melhor. Mas é muito comum que abre um semáforo e o próximo ali já fecha. Então, isso acaba atrapalhando muito o trânsito. Bom dia, pessoal da Jornal da Cruzeiro, Fábio, Cibele, pessoal da mesa aí de som, todo mundo aí. Meu nome é Marco Aurélio Lorenzoni. A minha opinião a respeito do rodízio é a seguinte: não necessita de rodízio. O que se necessita é de uma reeducação dos motoristas em pensar em fazer carona compartilhada, em deixar o carro em casa pelo menos uns 2 dias da semana, ir de ônibus, o transporte coletivo, ou então utilizar do aplicativo de transporte, e também manter a ameaça do rodízio. É uma forma de motivar as pessoas a se policiarem. Bom dia, o Jornal Cruzeiro do Sul, a todos os ouvintes. Gostaria que vocês perguntassem para o prefeito. Primeiramente, eu quero dar parabéns para ele, né? Que a cidade está andando muito bem, as obras estão sendo feitas. Mas na área da saúde está deixando a desejar. Eu fui ao autoposto de saúde aqui da Vila Aro para marcar uma consulta. Por incrível que pareça, o agendamento para minha consulta médica foi marcado para 2 de setembro. E como que eu faço daí? Vou até lá, se eu ficar ruim eu morro e está tudo certo. Pergunto para o prefeito o que está acontecendo com a saúde do Sorocaba. Eu baixei aplicativo para marcar consulta online. É muito complicado o aplicativo. Procurei me informar no posto de saúde também. Eles não sabem me dizer como que faz para poder dar continuidade no andamento do processo do cadastro. Então, pergunta para o prefeito, que a parte da área da saúde está deixando a desejar em Sorocaba. Um ótimo dia a todos. Bom dia. Bom dia, amigos da Rádio Cruzeiro. Edmir Neiro, da Vila Hortência. Sou contra o rodízio de carros em Sorocaba, que não vai resolver o problema. Sorocaba precisa de um rodoanel unindo os principais bairros

Se você quer mais segurança, conforto e beleza para sua casa, você precisa conhecer a Estrela Radiante Esquadrias e Alumínio, que tem a solução ideal para o seu projeto. A Estrela Radiante oferece suporte técnico especializado, garantia de fábrica e os melhores preços do mercado. Além disso, trabalha com materiais de primeira qualidade, design moderno e acabamento impecável. Não perca tempo, faça um orçamento sem compromisso e comprove a diferença. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, qualidade e pontualidade na entrega. Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. estrelaradiante.com.br. Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo, de onde estiver, através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo, também no seu smartphone. No Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito. Em Sorocaba, agora 9:09. Olha, eu tenho dois recados importantes antes aqui do bom dia do prefeito Rodrigo Manga, que já está aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Primeiro, eu peço desculpas a você que não teve seu áudio aqui veiculado, porque, olha, é tanta gente, mas tanta gente participando, mas eu me comprometo que no Jornal das 5 de hoje, quem não teve seu áudio agora pela manhã, eu faço questão de divulgar também a sua participação logo mais no Jornal das 5. E para você que está acompanhando a nossa live, não é a Cibele, cadê a Cibele, né? A Cibele. Mudou a Cibele, do nada aparece o Caio César aqui ao meu lado. Cibele teve uma reuniãozinha aqui na escola do filho, então o Caio vai comandar a nossa live e participa da entrevista com o prefeito Rodrigo Manga. Aviso aqui, né, os navegantes, melhor, que, né? Melhor, que apareceu, né? O Caio do nada aqui do meu lado aqui ficou também. Feia do nada, assim. Pois é, tem mais essa, né? Até porque a nossa embaixadora da Vila Hortência, como diz o William Vasquez, para o nosso embaixador aqui de Votorantim, nosso Caio César. Prefeito, agora sim, bom dia, mais uma vez obrigado pela presença, e olha, ouvinte participando desde 6:30 da manhã. O principal assunto aqui, prefeito, é a questão, nós fomentamos aqui essa discussão, Sorocaba precisa de rodízio de veículos? 74% diz que não, mas muitos estão fazendo apontamentos sobre o nosso trânsito para melhorar o dia a dia. Fiscalização, obras viárias, recapeamento, entrada e saída de bairros, ligação entre bairros, rodovia Raposo Tavares, onde há muitos gargalos, motorista não sai do bairro, não consegue entrar no bairro, porque não há acessos inteligentes da Raposo com as ligações com a cidade de Sorocaba. A gente vai falar muito sobre isso. Primeiro, seu bom dia pela presença, prefeito. Bom dia, Fábio. Bom dia, Caio. Bom dia, Viraldo, Santinon, Tiago, todos os amigos aqui da Rádio Cruzeiro. Bom dia especial a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande poder estar com vocês. Eu quero fazer a minha resposta aqui na enquete já. Tá. Não precisa de rodízio, porque nós estamos fazendo obras históricas para permitir com que Sorocaba continue crescendo como está. Nós fomos, já fomos consideradas agora, por uma pesquisa feita pelo IBGE, como em questão de melhor cidade para se morar. Já somos a segunda do estado, vamos chegar a ser a primeira do país, pode ter certeza disso. Nós somos o PIB que mais cresceu, a indústria que mais gerou empregos, uma cidade que não para de receber investimentos. Nos próximos dias vão ter mais anúncios de investimentos aqui e obras de mobilidade que nunca aconteceram, né? Eu vou dar um exemplo simples aqui. Os viadutos, vamos para 370 anos na cidade de Sorocaba, e tem viaduto que nunca foi recapeado, e nós conseguimos recapear esses viadutos em 12 horas, né? Eu falava agora que o Veraldo aqui fora do ar, da Dão Pereira de Camargo, ficou um tapete, a General Carneiro, Armando Panunzio, vamos entregar o quarto viaduto na nossa gestão, dois que iam se tornar obras paradas, que é aquele em frente, a JJ Lacerda, o da Frufru, e agora estamos entregando aqui o da Fernando Esteca, e entregamos aqui aquele da Zona Oeste, ali da Marginal Itanguá. As ligações entre bairros, o Paulista com o Jardim São Guilherme, nós já iniciamos em obras ali em Brigadeiro Tobias, Rodolfo Garcia, Miguel Ascencio. A ligação que nós startamos essa semana também, importantíssima. O Braulio conhece bem aquela região, Jardim Torino com o Vanelville. congestiona o trânsito das ali. Antigas, é, das sempre. Das antigas. Prefeito. Augusto Lippio, lá em cima no Campolim. Pereira da Fonseca, no Ed. É, Avenida 3 de Março. Hoje, nós vamos na Dorotí de Oliveira, que é aqui próximo, no Jardim IP. Mandar um abraço para os moradores do Jardim IP, que vai ser mais uma oportunidade de fluxo. Uma rua não tinha saída ali, agora vamos asfaltar, fazer calçada. Aqui no Iporanga, também, a Estrada do Felipe. Então, são obras, e fora assim, o recapeamento que está acontecendo por toda a cidade. Ruas que não tinham pavimentação estão recebendo. São a Mário Campolim, a Marginal Direita, que vai, já foi licitada. A ligação do Carandá com o Parque São Bento. Tantas outras obras, eu não vou conseguir lembrar todas, porque são realmente muitas obras. Então, isso vai permitir... É lógico que quando você faz a obra, causa um transtorno, não tem como, né? Ontem, nós fizemos em 2 dias o recapeamento ali da ponte da Avenida São Paulo e do viaduto Gênio Quadros. Como eu disse para vocês, do Gênio Quadros, 30 anos não recapeava. Do Ferroviários, nunca foi recapeado na história, que foi o Paulo Mendes que fez. Nunca foi recapeado. Mas foi uma obra rápida de 12 horas que nós fizemos. Agora vai pintar hoje, meia-noite, ali o Jânio Quadros. Então, essas obras importantes acontecendo, ela vai permitir uma mobilidade melhor na cidade. Eu acho que o Sorocabana, há muito tempo, não estava desacostumado com tanta obra assim. Hoje já passou de 300 quilômetros de requalificação, pavimentação asfáltica feita nessa gestão. Superou projetos importantíssimos e que foram importantes de gestões anteriores, mas superamos essa questão da requalificação, causa um pouco de transtorno, mas obras acontecendo por toda a cidade, e depois que termina o pessoal fica muito feliz, fica muito grato, porque tem uma mobilidade melhor e consegue se locomover melhor, e até o veículo, né, dura mais, porque ficar passando em rua remendada, ninguém merece, né? Ninguém merece, traga. Então, parabéns aí a todos os sorocabanos por estar acontecendo tantas obras assim na cidade de Sorocaba. O senhor já falado sobre essa interligação do Jardim Torino com o Vanelville, enfim. E a já gente percebe lá. E a gente percebe que quando bloqueia uma via que é de extrema importância, a cidade inteira para praticamente, porque parece que vira aquele efeito exatamente. Que caminho de formiga, né? Que você coloca o dedo e vira aquela bagunça. Há projetos para fazer outras interligações, outras vias, para desafogar mesmo essas vias onde tem mais trânsito? Que você falou bem, porque como nós fizemos recapeamento do Carandá, Parque São Bento, aí a gente faz uma rua lá do Ed, Vila Hortência, a gente faz... Não, agora, quando você faz nas avenidas principais, ela causa, né, não, apesar de ser muito rápida, mas causa, nesse período, um transtorno um pouco para a população, atrapalhando um pouco nos horários, mas depois também fica top. Vamos continuar. Essas obras que eu falei para você, essa interligação do Torino com o Vanelville, nós já começamos. A do Carandá e do São Bento, já licitamos. Devemos começar nos próximos dias. A Marginal Direita, já licitamos também. Já tem empresa vencedora. A Mário Campolim já licitamos também. Já tem empresa vencedora. Do São Guilherme com o Paulista já está em obras. Tá. Já está acontecendo as obras. Então, todas essas obras, assim que, lógico, terminarem todas, você vai ter um aqui, a Fernanda Esteca mesmo, que já iniciou também as obras. Está, né, naquela parte de fazer tirar as árvores e tal, que vai ligar quem vem ali da Fernanda Esteca, não precisa mais entrar. É no Espeto de Ouro ali, né? A churrascaria? Como que chama? Eu confundo. Espeto de Ouro, né? Não precisa mais entrar, dar a volta ali. Sim. Quem vem já sai direto aqui na Engenheiro Carlos Fernando Mendes ou na Avenida Independência. Então, essas obras aqui também causam lá, já entregamos lá a General Motors. Quanto tempo você falava? E ninguém fez a General Motors. Então, todas essas obras que estão acontecendo... históricas na cidade de Sorocaba, e a gente estava desacostumado, né? Porque, e aqui sem falar mal de ninguém, pelo amor de Deus, mas nós tivemos aí, e nas duas últimas gestões, nós tivemos aí na última gestão, essa teve só confusão, não teve obra, e na outra foi um governo muito pacato, né? Parado, que foi lá do governo Panunzio. Então o Sorocabano desacostumou com obra, não via mais nada. Você acordava, dormia, vinha o final do ano, vinha o Natal, vinha o seu aniversário, e era a mesma rua, a mesma casa, o mesmo lugar, nada mudava. Hoje não. Hoje você dorme, abre, às vezes nem dorme por causa do barulho das máquinas. Que é... Então é muita coisa acontecendo na cidade de Sorocaba. Fora, sem falar, Fábio, as obras de creche que estão sendo construídas, escolas. Hoje nós vamos iniciar, como eu falei para vocês aqui, toda a pavimentação da Dorothy de Oliveira, aqui no Jardim IP, e à tarde nós vamos inaugurar mais um Sabe Tudo. Eu pedi até para comprar um bolo e colocar 12 anos. Nós estamos trazendo de volta o Sabe Tudos, 12 anos parado. Sabe o que é 12 anos com Cracolândia, com gente fazendo cocô, xixi, abrigo para morador em situação de rua? E agora você entregar um prédio como esse, com tecnologia, com gamificação, com robótica para as nossas crianças, preparando as nossas crianças para o futuro. Então, isso é motivo de muita alegria. Uma cidade que hoje se movimenta, que se destaca, que tem crescido, e os números mostram isso. Deixa eu aproveitar, prefeito. O nosso ouvinte, o Célio, está participando aqui com a gente da nossa live. E ele lembra o senhor aqui, que o senhor fala sobre, segundo ele, foi uma promessa também do senhor, que é a ligação, viu, prefeito, da Elias Maluf com a Avenida Ipanema. Falou, não esqueça, prefeito, promessa do senhor dessa ligação, viaduto, ponte naquela região, para facilitar demais essa ligação entre aquela região do Vanelville, Avenida Elias Maluf, que vai ligar a Avenida Ipanema. Sabe que nós relembrávamos aqui, recebemos aqui, até celebrando a vida do ex-vereador José Francisco Martinez. Poxa, manda um abraço pro Martinez. Ele esteve conosco visitando ontem aqui. Eu vi boa parte da entrevista, ficou feliz dele, de saúde recuperada. Parabéns, Martinez, parabéns, Dona Marisa, Deus abençoe vocês, seus filhos. O Martinez é uma pessoa de um coração maravilhoso. Um beijo para você, Martinez. E falava e relembrava o início da carreira de Rodrigo Manga no Legislativo. Ele falava e relembrava aqui nos bastidores um pouco. Eu votei nele. Eu cheguei lá como vereador e, na época, o Renato Amari perdeu a eleição para o Panunzio e eu fui eleito... com 4.778 votos. E cheguei lá e aquela pressão, né, do pessoal, não, tem que votar no outro, porque você quer. E o Martinez, minha mãe tem um carinho especial por ele, porque a minha mãe, a mãe dele morava no mesmo prédio da minha mãe. Então a Jussara, que é a irmã dele, que é dentista, estavam sempre juntos. Minha mãe mora até hoje lá e elas ficavam juntas. E ele me acolheu de uma maneira tão grande. Eu falei, olha, Martinez, e me pressionando, eu falei, Martinez, pode ficar tranquilo, que a minha palavra é uma só. Eu vou votar no senhor para presidente. Ele que foi o vereador que mais foi presidente da Câmara na história do Legislativo Sorocabano. Um beijo mais uma vez aí para você, Martinez. Contei essa história porque nós relembramos com ele aqui aquele momento difícil que foi a Sorocaba quando o Renato Amari assumiu decisões. Foram tomadas quanto ao funcionalismo, servidor público, demissões aconteceram. Sorocaba cuidando dos seus canteiros, trabalhando obras importantes. Depois, na sequência, Vitor Lipe com uma sequência de obras importantes do Sorocaba Total. E agora a retomada dessas obras. Foi um delay de 8 anos parado. Pois é, com o Rodrigo Manga agora. O prefeito, a gente Sorocaba percebe... Sorocaba, desculpa, sim. Uma sede numa região metropolitana não tinha mais representatividade, não acontecia nada. E assim, para enfrentar, para fazer isso, não é fácil. Você vê que... citou bem o Renato Amari, manda um abraço para o Flávio Amari, para o Renato Amari também, que o Flávio, que é um empreendedor maravilhoso também, e está ajudando bastante nas articulações aí do plano diretor. Sim. Né? Para enfrentar, para fazer, não é só chegar. Por que as pessoas não fazem? Porque tem medo, porque para fazer vem oposição, vão questionar, não é fácil você ser gestor público. Mas ou você se candidata para vencer e se ganha e faz, ou você fica em casa. Eu no meu caso, se fosse para ter medo de fazer melhorias, obras, enfrentar oposição que se levanta, cada dia levanta um contra nós, se fosse para ter medo, eu ficava lá vendendo carro. Eu entrei na política para poder ajudar a vida das pessoas mesmo. Eu citei essa questão, relembrando assim esses prefeitos que trabalharam nessa questão de obras viárias importantes da nossa Sorocaba, que é justamente essa Sorocaba que cresce de maneira, assim, impressionante como Sorocaba está crescendo, prefeito, mas ao mesmo tempo impressiona e está deixando esse ouvinte indignado a esse trânsito parado da nossa cidade. Parado. O que vem pela frente no seu governo, daquilo que o senhor prometeu? O senhor está indo para o processo, ainda é pré-candidato, vai ser o candidato do seu partido, processo de reeleição, mas o que o senhor está deixando de planejamento para João Wagner Veiga, que trava todos os dias. Teve aquele túnel da Antônio Carlos Cometre com a Barão de Itapuí. Tá pronto? Só não vou começar esse túnel agora, porque aí aí o povo vai ficar bravo comigo, porque esse mini túnel tá pronto, projeto pronto. Ele sai do papel. Sai do papel. Já tá com dinheiro, inclusive. Tem dinheiro para isso. Só que se a gente começar uma obra dessa envergadura agora, assim, vai ter que fazer um planejamento. Primeiro terminar essas, para daí a gente começar essa obra dessa envergadura. Mas está pronta a licitação. E por que que aconteceu? Quando o Renato foi prefeito, acredito que Sorocaba tenha 450 mil habitantes. Hoje Sorocaba tem quase 800 mil habitantes. E o que você falou, não aconteceu mais nada. Então a cidade cresceu, vieram os moradores de fora. Quantas pessoas que eu encontro falam assim, Manga, eu vim de São Paulo, eu vim de Osasco, eu vim do Nordeste, hoje estou morando em Sorocaba. E a Zona Norte cresceu tremendamente e não fizeram obras. Então, esse delay ocasionou esse trânsito. Essas obras que nós estamos fazendo é justamente para isso, para acelerar agora e não falar assim, porque eu não sou aquele prefeito que eu falo, não, vamos, para de vir empresa para cá, para de vir indústria. Não, quero mais é que o senhor acaba cresça. Mas, em contrapartida, o poder público tem que investir, e é o que nós estamos fazendo. Outra coisa, hein? Não fazer a pavimentação hoje lá da Doroti, como estamos fazendo a pavimentação lá da Rodolfo Garcia e da Miguel Ascense, e não vai chegar carnezinho na sua casa para você pagar o asfalto, não. Nós estamos fazendo tudo, porque antes era assim, né? Você chegava, chegou o asfalto, depois chegava o carnezinho para você pagar a parcela do asfalto. Nós estamos fazendo tudo com os recursos da arrecadação do município, através de uma linha de crédito que nós fizemos, a população não vai pagar um real. Nós vamos colocar LED, que já está contratada a empresa também, está na fase final de apresentar a documentação de segurança em todas as ruas da cidade. Tá. Nós já colocamos, são 75 mil pontos, nós já colocamos 25 mil pontos. Esses mais 50 mil pontos, vamos colocar, sabe quanto que vai somar na sua conta de energia da população? Ó, você que vai ter agora luz na sua casa, é lógico que tem que pagar por isso. Sabe quanto que vai somar? R$0. Você não vai pagar um centavo, porque nós incorporamos na arrecadação do município. Então, a população merece isso, merecia essa agilidade e quanto não vai valorizar. Aqui, a Cibele, ela está de férias? Não, teve uma reunião na escola do Confio. A Cibele sempre colocava alguém aqui, Jardim Regente. Tá lá asfaltando. Mostramos ontem. Regente. Mostrou? Mostramos ontem. Tá lá asfaltando o Jardim Regente. Quanto tempo esperando isso? O senhor não tem ideia da felicidade dos moradores, o quanto de alegria aquela obra trouxe para aquele pessoal que estava triste. Eu recebi a população lá, eles ficaram felizes, deram bolo, café, eu vi a alegria do povo lá. E ainda falando do trânsito, o senhor fala, o negócio começa a bombar aqui. Marcelo Lemos pergunta, o que é a marginal direita do Rio Sorocaba, vai de onde até onde, que o senhor falou agora há pouco? A marginal direita, ela vai ligar ali da ponte do que vai pro do Pinga-Pinga até aqui, antes da Padre Madureira. Ela vai ligar, ela vai ser uma nova via. E depois, a segunda etapa, ela vai para Ponte do Pinheiros, essa que estava fugindo. E daí continua ela. Então, a primeira etapa é do Pinga-Pinga para cá. E depois, ela chega até ali a rotatória da Ponte do Pinheiros. Então, sentido centro. Sentido centro. Então, é super importante. É uma outra via que vai desafogar muito o trânsito aqui. E já está licitada. Já está pronta. É previsão para quanto tempo, efetivamente? Não, a obra deve durar uns 18 meses, tá. Mas o início dela para 60 dias. Isso tem todas as autorizações, que é uma questão ambiental ali que pega muito, né, prefeito? Está tudo ok quanto a isso ou não? Tudo ok. A gente faz a contratação da empresa, a gente faz todas as pesquisas e consultas antes. Depois nós fazemos a contratação da empresa. A emissão dos laudos são por parte da empresa contratada. Tá. Mas antes de licitar a obra, nós já conseguimos as consultas ok com a CETESB, com todos os órgãos ambientais para a liberação da obra. Prefeito, eu vou fazer o seguinte, rapidíssimo intervalo, porque na volta eu quero já abrir o bloco falando da Rota Sorocabana, que é esse novo contrato de concessão para Raposo, Castelinho, Celso Charuri, Castelo Branco. O senhor sabe que nós temos gargalos importantes aqui da nossa Raposo Tavares. O sorocabano não aguenta mais levar e fazer o trecho de casa para o trabalho. Quem utiliza a Raposo, principalmente tarde e noite, fica parado ali, uma viagem de 20 minutos dura uma hora e meia. Se tem um caminhão quebrado, um acidente, piorou ainda mais, três horas. Uma outra conquista importante, né? Então o senhor vai falar sobre isso, porque Sorocaba é protagonista nesses pedidos de melhorias

Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Prefeito Rodrigo Manga está ao vivo com a gente na última meia hora aqui do nosso Jornal da Cruzeiro, edição desta quarta-feira. Eu já vou direto fazer esse ping-pong com a participação aqui dos nossos ouvintes também na nossa live, Caio. Anselmo Mantuani diz aqui, prefeito, não se deixa bater por ameaças. Escolha o vice certo, que não vai te derrubar em menos de um ano. Fica a minha dica, prefeito. Essa história do vice, hein, prefeito? Nada melhor do que o senhor para falar exatamente o que está acontecendo nos bastidores da escolha do candidato a vice de Rodrigo Manga. Vem do PL, vem do PSD, vem do União Brasil, vem do PT, vem do PSOL. Fala pra gente, de onde vem esse vice, hein, prefeito? Olha, eu sempre falei e vou repetir essa questão do vice. Nós estamos vivendo, e vocês, não foi nem o que falei, foi palavra do Fábio, que me falou, quanto tempo não se via as coisas acontecendo na cidade, a cidade está crescendo e tal, e eu sei que a rádio faz um jornalismo independente. Nós estamos vendo um momento único, importante na cidade de Sorocaba. Então existe um grupo de partidos que estão juntos. Então nós temos o PSD e o PL hoje nessa disputa, vamos dizer assim, sadia, nessas conversas em relação a vice. Por que PSD? Porque o PSD hoje tem o nosso vice. O Fernando é do vice, é um ótimo vice, por sinal. Então, eu tenho falado para os partidos, né, que fazem parte da nossa coligação, o União Brasil, o Democrata Cristão, o Agir, enfim, todos os partidos, o Podemos, desculpa não lembrar o nome de todos, não era essa, agora que a gente entra, depois eu vou pegar a listinha e vou passar para vocês, mas isso tem que ser uma construção para todos pensando na cidade. Não vou permitir e não vou aceitar que a vice seja um projeto pessoal. Ah, eu tenho um projeto meu. E aí não, ou seja, qualquer que for o partido. Se o projeto for para a cidade, para o crescimento da cidade, nós vamos construir juntos. E o seu Fernando, que é um vice maravilhoso, falou, Manga, olha que exemplo, ele falou, estou pela cidade. Já colocou esse posicionamento dele. Agora, se em algum momento isso fugir, tem um projeto pessoal, eu quero poder, eu quero sair vice para eu ter voto na próxima, eu quero... Esquece, porque eu não vou permitir isso aqui. Sorocaba viveu, como eu disse, um momento de transtorno da gestão anterior, de confusão e brigas, né, e discussão e polícia e joga bolo no chão e tranca porta de gabinete e empurra um dali, empurra um daqui. Um outro mandato de pacato, que não acontecia nada, e nós queremos que a cidade continue crescendo. Então, é uma construção de um projeto maior. Essa obra, como diz a Bíblia, se essa obra fosse minha, se o projeto fosse meu, era diferente, mas essa obra é de Deus. Foi Deus que levantou isso, que deu condição do povo poder ter porque nós não temos toda essa expertise de ter um secretariado que tem trabalhado, que tem ajudado a população, que as pessoas estão crescendo, a cidade está crescendo. Então, as pessoas não podem vir agora e pensar pessoal, tem que pensar no projeto maior. Então, existem as conversas. Nós estamos conversando com o PL, nós estamos conversando com o PSD, nós estamos conversando com o vice Fernando, com o presidente da Câmara, com o Cláudio, com o deputado Danilo Balas, e até aqui todas as conversas têm sido republicanas, no sentido. Mas se algum momento diz, eu vou ser o primeiro a vir aí na rádio e falar, está fazendo isso para tentar se auto-crescer e não está pensando na cidade, é bom que a população fique atenta, que nós já vimos que isso aí já não deu certo lá atrás, quando prefeito e vice briga, virou uma confusão danada. Né? Tá, então conta para a gente o relacionamento com o deputado Danilo Balas. O senhor tem algum problema com ele? Não, tem um ótimo relacionamento com o deputado Danilo Balas. Como eu disse, até aqui as coisas têm caminhado bem. Eu falei com ele por telefone 3 dias atrás. A gente tem tido uma conversa importante, tem uma discussão. Qualquer coisa que for sair dessa linha, eu sou o primeiro a estar falando na imprensa. O Cláudio, presidente da Câmara, falou pra gente também tem um ótimo relacionamento. Que se fosse ele, ele ia esperar um pouco para escolher esse vice. Tem alguma data, algum não, o limite legal é na convenção, que acontece em julho. Mas é lógico que essa reunião entre os partidos, a gente pode definir isso antes. O limite máximo é julho, a gente pode definir isso antes. Mas é uma construção que tem que acontecer com todos, com bom senso, sempre pensando no bem maior que é a nossa cidade. O senhor sempre fala com muito carinho e até muito respeito o nome do secretário Cleito Lustosa, que é um braço direito do prefeito e agora também pediu afastamento. E para muitos dentro dos bastidores da política, ele seria o nome ideal dentro da composição e o que estaria mais próximo do prefeito. Ele também passa a ser um candidato, a ser pré-candidato a vice nessa história toda, prefeito? Olha, é um ótimo nome, uma pessoa que tem feito um trabalho importantíssimo, uma pessoa que tem a minha confiança, um homem de Deus também, que tem um trabalho, e pode ser, como existem outros nomes também, como eu disse. Então é uma construção que eu não quero, não é uma escolha pessoal minha, é uma escolha que tem que ser para a cidade, para o futuro, de composições. A composição política tem que ser isso, né? Tem que ser uma composição de harmonia para a cidade continuar crescendo. E ele até aqui também tem demonstrado que o projeto é para que a cidade cresça, para a população sorocabana. E se algum momento também ele, você vê que ele desviou do falar, ah, não, agora estou pensando. Ele também não enquadra, porque eu não vou abrir mão de pensar na população como um todo. Existem bairros que foram esquecidos. Hoje, por exemplo, depois de todas essas obras que nós vamos fazer, no período noturno, nós vamos estar realizando um projeto importantíssimo que é realizado pelo Fundo Social de Solidariedade, que é o Bazar Solidário, lá no Vanelville, no Parque dos Eucaliptos, nos prédios. Nunca nenhum prefeito foi lá. A população, da mesma maneira que a gente trabalha o desenvolvimento econômico, da mesma maneira que a gente trabalha o crescimento da cidade, que foi o PIB que mais cresceu, não no estado de São Paulo, Santinão, no Brasil. Foi a indústria que mais gerou empregos no estado de São Paulo. Anúncio de longe, com esse anúncio da Toyota, da JCB, nós superamos todos os investimentos da indústria já que aconteceram esse ano no país. Então, de longe, a gente tem dado uma atenção para o empresariado, da desburocratização, trabalhando pelo plano diretor nesse sentido, mas nós não esquecemos da parte social. Então, falando de um bazar solidário, ontem nós fomos lá no CDHU do Recreio, um lugar que não tinha, as crianças brincavam na lama, e foi feito em parceria com a iniciativa privada, uma estrutura que não perde nada para o condomínio Granja Olga, para o Chácara Undina, para as crianças carentes. Nós reformamos lá, nós fomos lá no Carandá, nós fizemos uma das primeiras reformas que nós fizemos, lugar que as pessoas não pisavam. Hoje nós vamos estar no Vanelville, nos predinhos, lá mandar um abraço pro Léo, que é síndico dos predinhos, com o Bazar Solidário, que leva essa atenção social. A campanha A Fome Não É Fake, que tem sido um sucesso em todo o país. As crianças nas creches hoje têm uniforme gratuito, nunca teve isso. Na história da cidade, o kit escolar chegando na primeira semana para as crianças. Então, nós queremos trabalhar o crescimento, mas sem esquecer o social. Então, é essa visão que dá certo, porque essa é a obra que tem que ser feita. E aqueles que fazem parte, que querem somar nisso, tem que pensar com essa visão. Deixa eu agradecer aqui o doutor Marcos Presença, está sempre acompanhando aqui as nossas transmissões. Grande abraço, viu, doutor Marcos Presença. E ele faz um questionamento também necessário no dia de hoje, depois dos acontecimentos de ontem, terça-feira. Prefeito, Ministério Público, Polícia Militar, GAECO, pessoal que esteve visitando várias cidades pelo nosso interior, prisão de vereadores, e Sorocaba foi citada. O que o senhor tem a falar do trabalho do GAECO? Estiveram na prefeitura, acionaram a prefeitura de Sorocaba. Por que Sorocaba está citada nessa questão, hein, prefeito? Iniciou uma nova fase hoje, né? Também mirando a saúde pública em relação a isso. Não estiveram em Sorocaba. É importante dizer que é um contrato que está sendo investigado, firmado em 2018, né, que entrou na prefeitura em 2018, na gestão anterior, por sinal, não por esse motivo, mas nós iniciamos um processo dessa empresa sair, porque não estava prestando um bom serviço, com multas, com rescisão, e a 20 dias a empresa não está prestando mais serviço no município de Sorocaba, e a prefeitura está aqui para colaborar com todos os indícios e parabenizar o trabalho feito pelo GAECO e pela polícia. Tem a empresa que prestou serviço e foi citada? Não presta mais, ela entrou em 2018, tá, na gestão anterior, mas hoje ela não presta mais serviço no município. Não há nenhum tipo, então, de preocupação do senhor que vai respingar aqui na administração pública algum problema detectado? Não foi contactado quanto a isso? Da nossa gestão, não. Como ela entrou em 2018, não posso falar como que foi feito, e não posso ser leviano nesse sentido, até porque eu não tenho conhecimento, aprofundado conhecimento de causa da operação, tá. Mas da nossa parte não. Ô prefeito, olha, a gente está no limite aqui, mas eu preciso entrar na questão da Rota Sorocabana, mas antes, só explica aqui para a nossa audiência, o senhor afastou o Thiago Sucol do comando do SAI devido aos problemas com o Ministério não, Público? Não, o Thiago Sucol fez um trabalho maravilhoso, por sinal, nós superamos cidades importantes como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, o próprio Distrito Federal, nós dobramos a capacidade de tratamento de esgoto ali na Zona Norte, o Thiago Sucol veio somar nessa questão do plano diretor com o secretário de Urbanismo Glauco, ele vai ocupar o cargo de chefe de gabinete, já está ocupando o cargo de chefe de gabinete. Eu acho que a grande missão nossa agora é fazer com que o plano diretor continue trazendo um crescimento de qualidade para a cidade de Sorocaba. E é algo muito técnico, que a gente precisa de... não é algo que você vai fazendo, aprovando de qualquer jeito. O Thiago possui uma capacidade técnica maravilhosa, fez um trabalho maravilhoso. Desassoreamento no Rio. Também há 10 anos não acontecia mais desassoreamento no Rio Sorocaba. Nós fizemos a questão da enchente ali no Vila Rica. Fizemos aqui no Jardim Piratininga o polder do Vitória Red. Nós tivemos aquela catástrofe que aconteceu, que caiu a ponte na Ciência Guimarães. Está lá, já vai começar a pavimentação já. Na Guida Mares, Central Park, já vai, essa semana também já colocou a pavimentação. Já entregamos há 30 dias na Washington Luiz, ficou lindo. Colocamos ali tudo obras que o Thiago tocou. Então, o trabalho do Thiago é um trabalho maravilhoso, que ele vem somar agora nessa questão do plano diretor junto ao secretário Glauco. Tá, então vamos agora para a Rota Sorocabana, que é importantíssima a sua participação, prefeito. Que Sorocaba tem que ser protagonista nesses pedidos junto ao governo do estado e assinatura do novo contrato. Um exemplo bem rápido: João Wagner veio, saída, teve viaduto construído, mas um viaduto que para você chegar na Raposo é praticamente uma viagem, você é jogado numa via próxima à via marginal e daí sim você acaba acessando a via marginal. Outros pontos importantes, a gente sempre fala, bem próximo ali da Unimed Sorocaba, Antônio Aparecido Ferraz, motorista, para, tem uma área para acelerar o carro, mas tem um poste na esquina ali, não foi feito nada, então o motorista é jogado no meio da marginal. Tem a própria João Leme dos Santos, que foi feita uma obra muito bacana, a campanha da Cruzeiro FM aqui na época também, chamando a atenção da duplicação, a necessidade, mas chega no viaduto, estrangula, joga para Sorocaba com trânsito complicado e o motorista em Sorocaba acaba sofrendo. Prefeito, são inúmeras as demandas e os pedidos de melhorias para consertar vários erros, por exemplo, da Raposo. Como que o senhor está participando dessa discussão e como o Sorocaba vai agir? Primeiro, parabenizar o governador Tarcísio, o secretário Rafael Benini. Ele esteve aqui em nosso gabinete há uns 40 dias atrás para anunciar essas melhorias, para ouvir as demandas. Foi feita uma audiência pública no local, eu reuni naquele encontro no meu gabinete o secretário Pasquini, o secretário Darwin, nós demos as sugestões ali do trânsito que trava também ali para sair no Aparecidinha, nas pessoas que saem da Charula, ele fica travado. Estão na construção de mais uma marginal, que ele acatou o pedido, que vai ser atendido ali, que vai desafogar muito trânsito. Aqui na Raposo também, como você disse, esse viaduto que acabou inutilizando aquela entrada que tinha ali pro São Carlos e fizeram de uma maneira que ficou ruim para os moradores, ficou ruim para os motoristas. Foi feito através de uma medida da gestão anterior também ali, que a gente pediu para que consertasse. E as pessoas que também nos horários de pico para entrar no Campolim e para entrar na Armando Panunzio, que acabam ficando travados. Ele nos garantiu que vai acatar todos esses pedidos, inclusive até redução de pedágio aqui, porque vão abrir outros pontos, eles vão espalhar isso e a nossa região vai ter a redução de pedágio. E nós pedimos algum ponto importante também para a população, ali da líder comunitária do Jardim Eldorado, a Silvia, é questão de ônibus, de parada, que nós vamos atender. Entrada e saída do bairro ali, é um desafio. São questões assim, mais simples, mas que também incomodam a população também. Ali, então, outras demandas que nós passamos para eles, que o Rafael saiu com tudo na mão e falou: Manga, isso que você está pedindo nós vamos acatar, mas nós vamos fazer audiência pública, que ele tem que fazer até que renove esse contrato, faça novamente o contrato com a empresa que está atuando. Certo. E a gente vai encerrar aqui com um vídeo, né, Caio? Os moradores do Vanelville, é isso? Vanelville, né? É a questão de segurança, prefeito. Pedem apoio do prefeito para conversas com a Polícia Militar, para que venha mais policiamento para Sorocaba. A questão da segurança é realmente um pesadelo. Tem imagens que a gente vai colocar agora aqui na nossa live, que são justamente de bandidos assaltando uma farmácia. É isso, né, Caio? Uma farmácia lá na Paula Manuel de Almeida. Inclusive, o prefeito pode dar uma olhada o pessoal chegando e fazendo esse assalto. São dois vídeos, na verdade, esse é um pouquinho mais longo, mas foi o Jorge que mandou pra gente aqui imagens de ontem isso. A gente, inclusive, percebe na parte de cima da tela ali, por volta das 5 horas da tarde, faltando 7 minutos para 5 de ontem, chegaram na maior tranquilidade e foram assaltando e pegando tudo que viam pela frente ali. Eu vou até colocar um segundo vídeo aqui, Fábio, mostrando a ação na parte interna, levando tudo que tem lá, ali na Paulo Emanuel de Almeida, na Zona Oeste de Sorocaba. Abrindo ali, né, os armários, com certeza, dos funcionários também. O prefeito, ninguém aguenta mais essa sensação da falta de segurança, ao mesmo tempo que Sorocaba implora pela chegada do 2º Batalhão da Polícia Militar e com mais efetivo, com mais policiais aqui em Sorocaba. O senhor está vendo essas imagens, eu tenho certeza que o senhor também fica indignado, porque a gente sempre coloca os nossos familiares, os nossos amigos que poderiam estar trabalhando nesse estabelecimento e ficam aí, ó, os dois fazendo um verdadeiro rapa e ameaçando funcionários, essa situação terrível. Fala pra gente, prefeito, como que o senhor pode intervir e solicitar ao governo do estado para que mais e mais policiais possam atuar aqui em Sorocaba, prefeito? É um absurdo isso, realmente. Esses serão presos, né? Porque deu para filmar bem a cara deles aí. Tenho certeza que a nossa Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, vai conseguir prender esses bandidos. Agora, nós fizemos, na questão do município, todas as possibilidades, estamos fazendo para a questão de segurança pública. Nós fizemos o convênio da Operação Delegada com a Polícia Militar, fizemos convênios com a Polícia Civil, nós fizemos um concurso da Guarda que há 12 anos não acontecia na cidade de Sorocaba. Eu vejo a luta do capitão Derrite também, do secretário de Segurança Pública, na questão da impunidade. Isso é revoltante, porque, ó, pega esses dois aí, vão preso. Infelizmente, é perigoso prenderem eles hoje, eles saírem da delegacia antes do policial militar que prender eles. Então, precisa haver uma questão no Brasil de uma reforma nessa questão da penalidade, da criminalidade, da justiça. Eu vejo que tem tentado lutar, mas tem uma força contrária, né? Você viu aí recentemente o que aconteceu lá no Congresso. Então, essas imagens aí, com certeza, eu vou estar encaminhando ao Beto Maia, que é secretário de Segurança Pública, que está acumulando no Gabinete Central, para que haja entregue junto aí com o seccional da cidade de Sorocaba, o doutor Lara, mandar um abraço para ele, para esse novo desafio, o The Inter, que ele, o doutor Buck, estava como seccional, sempre falou, nunca teve um entrosamento tão grande das polícias aqui na cidade de Sorocaba, uma atuação com números importantes, mas nós precisamos de algo a mais do que isso. Nós colocamos câmeras de monitoramento, mas nós precisamos, no Brasil, eu não estou falando só de Sorocaba, até lógico que é lamentável essa situação acontecendo na cidade de Sorocaba, mas nós precisamos de endurecer as regras da criminalidade na cidade de Sorocaba. Prefeito, no país. Prefeito, quero agradecer mais uma vez a participação ao vivo conosco aqui, respondendo aos nossos questionamentos, todas as demais demandas que chegaram aqui durante a entrevista e também na nossa live. A equipe do prefeito já tomando nota, já encaminhando também as demais secretarias. O senhor volta na próxima quarta-feira, o prefeito Rodrigo Manga aqui nos estúdios. Prefeito. Vai ser um prazer, eu que agradeço o Fábio, agradeço o Caio, Everaldo, Thiago, Santinon, toda a equipe da Rádio Cruzeiro. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Amanhã tem coletiva de imprensa também para falar da nossa festa julina. Temos vários nomes importantes que vão estar conosco aí. É uma festa que trouxe, uma festa que também é outra festa que estava morta, ninguém gostava da festa julina que acontecia no Parque das Águas, e depois que nós trouxemos para o Paço Municipal, ela trouxe vida, a arrecadação das entidades aumentou, ela superlotou, ela tem sido uma festa também referência na nossa região, aconchegante, segura, e amanhã vai ter o primeiro anúncio que vai acontecer no Paço Municipal, numa coletiva de imprensa ao meio-dia. Eu quero agradecer o carinho de toda a população, dizer que nós vamos continuar trabalhando dia após dia para resgatar o orgulho do cidadão sorocabano e bater a nossa meta principal, que é fazer desta cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Deus abençoe a todos. Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo, de onde estiver, através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo, também no seu smartphone. Tempo para o esporte no Jornal da Cruzeiro. Apoio cultural. Baterias KMF. Há mais de 26 anos de tradição nos melhores pontos de venda. Rony Despachante. Descomplicando você. Aqui resolve. WhatsApp 99718-2822. Josane Materiais para Construção. Em Sorocaba, 4 endereços. Acesse josane.com.br. Mendes Ortega, você tem M motivos para escolher seu imóvel aqui. Em Sorocaba, agora 9h52, meu caro Caio César. Oi. No pique do rádio, hein? Porque hoje, olha, a gente ficou devendo aqui tantos ouvintes que mandaram mensagens, mas eu já me comprometi aqui com todos. Diga. Gente brava na live aqui, falando, poxa vida, não foi a minha demanda, pois cadê as demandas? É tanta curto, gente, né? Participando. WhatsApp, então, meu Deus do céu, são muitas mensagens. Jornal das 5, vai todo mundo pro ar, todo mundo vai ouvir o seu questionamento, a sua demanda, a sua opinião. Nosso muito obrigado, a nossa enquete bombou aqui mais uma vez. Então tem mais uns 2 minutinhos, que é os 2 minutos que você tem para falar do esporte. Então, vai bem no estilo narrador. Sabe aquele narrador raiz? Eu gostava muito do Fiore. Quantos jogos da nossa Rádio Record, principalmente. Bolão, eu gostava de correndo, batendo, subindo, descendo. Então, né? Eu gostava de ouvir no rádio mesmo, sabe? No AM. Então, é a rádio que pegava em todo interior de São Paulo, então você conectava Record, nos mil época, da Record, né? Na M, e o som era perfeito. Então, vai no estilo Fiore, eu sei que você tem o seu estilo, mas tem que ser rápido hoje, Caio. Vamos lá, rapidinho, Fábio. Falar do Campeonato Brasileiro, que a segunda rodada começou ontem, né? Nós tivemos Bahia e Fluminense, jogo que foi atrapalhado, inclusive, pela chuva. Teve um tempo de espera por conta da chuva, mas o Bahia venceu pelo placar de 2-1. Bahia, que tinha perdido na primeira rodada, se recupera nessa segunda. O Fluminense ainda não venceu, empatou na primeira rodada com o Red Bull Bragantino e perdeu ontem lá na Fonte Nova pelo placar de 2-1 para o Bahia de Rogério Ceni. Hoje tem mais uma parte dos jogos, né? O complemento da rodada é só amanhã. Mas hoje uma parte dos jogos todos os paulistas estão envolvidos nesta quarta-feira. Às 19h a gente tem Grêmio e Atlético Paranaense, e aí no mesmo horário tem Red Bull Bragantino e Vasco. Red Bull, como eu falei, conseguiu um bom resultado na primeira rodada, empatando com o Fluminense fora de casa, recebe o Vasco, que venceu o Grêmio na primeira rodada. 20h, nós temos Atlético Mineiro e Criciúma jogando lá na Arena do Galo, na Arena MRV, e Palmeiras e Internacional. Palmeiras que deve colocar um time um pouco mais titular, né? A gente brinca assim, mas jogou com um time misto contra o Vitória, deve colocar um time mais reforçado hoje para jogar contra o Internacional, até porque é parada dura hoje. Palmeiras e Inter, portanto, esse jogo eu falei ontem que seria no Allianz Parque, mas não, vai ser na Arena Barueri por conta dos shows que estão acontecendo lá no Allianz Parque. Então, Palmeiras deve perder pelo menos 3 rodadas no Allianz, vai jogar na Arena Barueri, que também é em casa, né? Faz parte de uma das empresas, a dona da Arena Barueri é uma das empresas da Leila. Sim. Então é da Leila, tá em casa. Acaba sendo do Palmeiras, enfim. Palmeiras Internacional hoje 8 horas então. Fortaleza e Cruzeiro também jogam 8 horas da noite no Castelão. Fortaleza que venceu São Paulo na primeira rodada, né? E o Corinthians vai até o Alfredo Jaconi para encarar o Juventude, segunda rodada da competição para o Corinthians e para o Juventude. Juventude empatou a primeira rodada, o Corinthians também empatou. Estão os dois tentando a recuperação aí. Aí 21h30 é o jogo que todo mundo está ansioso para ver o que vai acontecer depois. Thiago Carpini, fica ou não fica no São Paulo? Enfrenta o Flamengo no Maracanã às 21h30. Imagina, Fábio, seu emprego depende de um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Tá fácil a vida do Carpini ou não? Dificílimo. Dificílimo, enfim. Ele sabe, né? Ele sabe que... Exato. Que vai embora. E esse é o jogo que fecha essa quarta-feira. Amanhã, o jogo que vai fechar a rodada, entre aspas, é Botafogo e Atlético Goianiense. Por que fechar, entre aspas, Caio? Porque Cuiabá e Vitória, também por essa segunda rodada, foi adiado porque o Cuiabá tá jogando a Copa Verde. Então, esse jogo foi adiado, ainda sem data definida, mas era para acontecer na Arena Pantanal. Como ainda tá rolando a Copa Verde, o Cuiabá pediu o adiamento desse jogo da segunda rodada. Hoje também, Fábio, e aí além disso, hoje é dia importante para a Copa do Brasil. 14h30 tem o sorteio agora entram os times que estão na Libertadores, além daqueles que passaram, né, desde a primeira fase, como o Corinthians, por exemplo. Agora entram os times que estão na Libertadores, o campeão da Copa Verde do ano passado, o campeão da Copa do Nordeste do ano passado e o campeão da Série B do ano passado. Então, são 32 equipes agora disputando a terceira fase da Copa do Brasil, fase que antecede as oitavas de final. Então, 14h30, a gente tem, por exemplo, os dois potes, né? Os potes 1 e o pote 2. No pote 1, a gente tem Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, o próprio Corinthians. E aí, no pote 2, a gente tem Goiás, Vasco. Então, poderemos ter Flamengo e Vasco, por exemplo. A gente pode ter Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. Enfim, a gente vai botar no nosso site daqui a pouquinho lá também para você conferir quais são os potes. E 14h30 tem esse sorteio, então. Para fechar, Fábio, tivemos ontem dois jogaços na UEFA Champions League. Nós tivemos o PSG virando para cima do Barcelona. O Barcelona que venceu em Paris por 3-2. Ontem tomou um 4-1. Baita jogo do Mbappé. E o outro jogo, em Dortmund, na Alemanha, nós tivemos a virada do Borussia Dortmund, que há 11 anos não chegava a uma semifinal, venceu ontem por 4-2 a equipe do Atlético de Madrid, tinha perdido o primeiro jogo por 2-1, então está classificado. Mas esse jogo do Borussia, o Borussia abriu 1-0, o Atlético virou, o Borussia abriu 2-0, o Atlético empatou o jogo, estava se classificando. Nos minutos finais, em 5 minutos, o Borussia fez 4-2 e conseguiu a classificação. Hoje, os outros dois jogos, Arsenal e Bayern de Munique. Bayern de Munique e Arsenal jogam na Baviera. E o Real Madrid vai até Manchester para encarar o Manchester City. Os dois jogos acontecendo às 16h. Fica ligado online com a gente. Também no Fome de Bola, que a gente traz mais informações sobre esses jogos também. Juarez Morata tá de volta, né? Tá. Tá voltando, tá ali treinando, mas enfim... É. Juca, já tá entrando no segundo tempo, vamos falar assim. Sim, né? O carro de Fórmula 1, trocaram os 4 pneus. Você sabe, um pneu às vezes esquece de colocar a porca, ele dá um joguinho na roda, tá indo no caminho, caminho certo. Então é isso, Fábio, às 18h30 tenho Fome de Bola então, com o Juca e com o Vitor Duarte, e amanhã tô de volta para contar a história dos paulistas na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, Caio, trazendo e passando a limpo as informações do esporte, fechando aqui o nosso Jornal da Cruzeiro, encerrando a nossa enquete do dia também. Sorocaba precisa de rodízio de veículos. 73% dos nossos ouvintes disseram aqui não, é não para rodízio. Nosso muito obrigado a você, cada participação, cada comentário. Nosso muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Jornal da Cruzeiro. Apoio Cultural. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio. Qualidade e pontualidade na entrega. Nucleon pela Vida. 50 anos de radioterapia com atendimento de excelência. Uma casa pra morar, o apartamento. Compra, venda e aluguel. Ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar. O seu sonho vai se realizar. Casa Branca. Muitas oportunidades. Casa Branca. Melhor negócio da cidade. Casa Branca. Sempre atualizada. É a imobiliária mais lembrada. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, na apresentação de Fábio Andrade, Cibele Freitas e agora na reta final também Caio César. A Central de Jornalismo Cruzeiro FM, contamos com André Fazano, Fernando Guimarães e Joel Mendes. Os trabalhos técnicos de Everaldo Santos, a gerência de apoio cultural de Andresa Virgílio, a coordenação é de Márcio Correia, direção-geral da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul. O jornalismo da Cruzeiro FM volta na sequência, tem a primeira edição do Cruzeiro Online. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Jornal da Cruzeiro, apoio cultural. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, qualidade e pontualidade na entrega. Nucleon pela Vida, 50 anos de radioterapia com atendimento de excelência.